tô chocado. Chegou homossexual. Oi, bicho. Eita, falando em raios motorizados. Ai, linda, amanhã é minha prova de teórica, já tô com medo de errar tudo. Não vá não, amiga. Ah, será que você sou burra? Claro que não. Que, a pessoa que fez duas pós-graduações. Não, e o viado fez duas pós-graduações ao mesmo tempo. Não vai errar nada. É, não, a prova teórica é a parte mais fácil do processo de tirar carteira. Eu tinha mais medo do psicotécnico. Jura? Ah, do psicotécnico eu tava de boa. Tinha medo de me acharem doido mesmo, confirmar, né? Aí. O que que faz no psicotécnico, crianças? É um bocado de pergunta de lógica. Assim, tem quatro quadradinhos aqui, cada um é de um, tem uma diferença. Identifique qual qual seria o próximo da sequência. Amiga, eu vou ser reprovada. Eu odeio. Pelo menos na minha época foi assim, eu não sei se hoje. Então, o meu foi assim: teve um de. É uma seca, tem tipo uns três tipos de triângulo. Aí é um preto, um com ponto e um pra cima. Aí eu tenho um monte embaixo de triângulo. E você só pode riscar os que tá na sua sequência de cima. Ah, tinha isso também, exato. Aí tem o do pauzinho, você tem que fazer pauzinho. Aí são 5 minutos de prova. Aí você fica fazendo pauzinho, pauzinho. Não pode parar. Aí quando ela fala traço, aí você tem que fazer o traço. Sim, durante 5 minutos isso. E a mão, você quer tirar a mão da coisa de tão doendo que fica. Aí depois você tem que contar esses pau. Até porque a gente não escreve mais, né? É. Então, E aí tem esse aí que é tipo, são 5, acho que são 40 perguntas de coisa lógica. Qual é a sequência? Qual é o quadro que encaixa não sei o quê? Eu vou ser eliminada. Não é questão de ser difícil, é questão de você ser eliminada, porque eu não sei fazer essas coisas de lógica. Confunde a minha cabeça. Não, jovem, mas é tranquilo. Não, é de boa. É, dá pra fazer. Não é tão difícil assim, não. É uma lógica, mas é lógica mais fácil, né? Aquela lógica É a prática mesmo, que eu não sei dirigir nada, né? Ah, tá. Mas dizem que é bom não saber, dizem que é melhor, né? Exatamente. Dizem que é melhor. Uhum, porque, tipo, eu quando tirei a minha, o meu pai já tinha me ensinado umas coisas, né, assim, de direção. E aí, tipo, eu já tinha meio que uns vícios, assim, né? E aí foi mais complicado pra mudar. Mas, assim, é você fazer o básico, sabe? Então, assim, não é, meu Deus, você vai fazer cavalo de pau, sabe? Então, assim... Queria muito. Mas eu tô fazendo pra fazer cavalo de pau. Na zerinho, né? Não, isso aí é depois, jovem. Mas aí eu não sei. Gay. Aí vocês fazem prova de baliza e percurso, ou não? Sabe dizer? Vai fazer o percurso mas e por último a baliza. A baliza é aquela lateral mesmo. Menino, não sei, eu acho que é. É, porque aqui em Brasília, se eu não me engano, a baliza é aquela que você entra de costas na vaga, sabe? Botar o carro reto ali na vaga. E só que lá em Teresina, quando eu fiz, ela era pra você entrar na vaga lateral, assim, né? Você parear com o carro e entrar na lateral, entendeu? Uhum. Aí acho que difere de lugar pra lugar. Sei. Né? Mas se reprovar, de resto, ela já entra de novo, menino. Oi? Não, o ruim é que tem que pagar, né? Mas de resto. Mas eu reprovei mesmo. Quando eu fiz, eu tava mais nervoso pra fazer a baliza, porque eu achava mais complicado. Aí eu fiz a baliza e errei o percurso. Deixei o carro morrer. O mais difícil você fez. Foi, pois é. Aí eu fiquei puto. Não, eu tô com medo de errar na teórica, porque aí é muita questão de burrice. Se for a prática, tudo bem, acontece, mas a teórica é foda. Ah, nada, jovem, mas a teórica, ainda mais quando você já é mais velho assim e tal, é mais fácil, porque é tudo lógico, não tem... É bem lógico, né? Todos os simulados que eu fiz durante as aulas, todos eu acertei mais de 25. Olha aí. Tem que acertar 21. De boa, teórico de boa demais. Tu vai brilhar, né? É meio óbvio essa coisa também. Gay motorizada. Gays dando cavalinho de... Finalmente, chega de gay sofrendo. Exato. Gays motorizadas. Ai, meu pai. Vamos lá então, amigas. Vamos que eu tenho que acordar cedo fazer prova. Tá, em 3, 2, 1. I feel like in the world. Time, having a good time. My shoes are leaping through the sky like a diamond. Sejam bem-vindos a mais uma edição do LogatoCast, seu medo de diversão e entretenimento semanal, né? Aquele momento gostoso de você botar aí o seu ouvidinho e ter o seu tímpano estourado por essa gritaria que temos no começo, né? E... uma viadagem, né? Viadagem não. Aqui não tem viado nesse programa, você para com isso. Homens entendeu? Que ficam com homens. Você que tá dizendo isso, senhora. Não coloque palavra em nossas bocas. Não coloque palavra em nossas bocas, entendeu? Ai. Eu sou Edu Sasser e junto comigo aqui o elenco de Algar e Elegância, né? E vamos tirar a poeira do elenco hoje, porque ele está de volta, Telote. Gente, me chamou de empoeirada, gente. Na cara do... comida empoeirada. Não é? Eu quero, praticamente. Eu quero saber se a senhora trouxe alfajor pra mim. Trouxe, de, claro. De, tá Buenos aqui. Aires. Está esperando só você pra ser comido. Então, eita, por favor, porra. Pode guardar. Pode guardar. Gente, nem me convida pra essas coisas. Tem pra ela, você também, agora, Zanon. Pega ela agora mesmo... tá no personagem da gay de calcinha. Eu amo, gente. Agora tá na personagem da Guia de Calcinha, né? Inclusive, tô falando dela, né? Que vai ser em breve, breve, bicha motorizada, né? Mas o Zanon também tá de volta. Eu mesmo, gente. Eu tô aqui junto com essa temporada American Horror Story, grávida de 4. Pra amo. Ai, gente, eu acho que esse tem que ser o nome da temporada, porque não... depois que sair o nome desse filme que vai ter, e estamos esperando saber quem que vai ser Chris Flores. Chris Flowers, né? Quem vai interpretar Chris Flowers, né? No programa. Sei lá, e Manu, gente... será? Ah, não sei, né? Acho que tá um pouco... A Chris Flowers é um pouco velha, né? Pra fazer o papel de Laura e Manu. A Laura quem Manu que a gente vai escalar? Deixa eu ver... Manu Gavassi. Nossa senhora! A gente eu amo que a gente já começou. A gente pode escalar Giovanni Ubank e Fernanda Paes Leme, né? Que aí já tem a treta ali na, ao vivo no filme. Adoro! Tá tudo interligado. Adoro! E com isso a gente começa o nosso bloco de notícias e amenidades, né? Falando aí, confirmando que Zanon trouxe a informação, né? Que a gente vai ter o filme baseado na história da grávida de Taubaté, né? Grávida D4. Gente, esse nome não é um e pouco falaram... problemático? Mulher, falaram que vai ser um thriller de comédia. Eu fiquei assim. Amo um thriller de comédia. Um thriller de comédia. Olha. Ah, mas não tinha como ser uma coisa investigativa, nada. Tem que ser comédia mesmo. Não, tinha que ser só comédia, né? O thriller aí. Foi demais na história. Exato, vai ser maravilhoso, gente. Ai, gente. E dizem que estreia ano que vem, né? E vamos, obviamente, estar na fila pra comprar o ingresso dessa preciosidade, né? Porra! Não podemos deixar de casa. Ah, ainda mais, tipo, se fizer a semana do Cinema Nacional, como tá sendo essa semana aí, né? Que os ingressos tá R$12. Sim. Aí podemos ir, né? Vai ser maravilhoso. Ou não. Ou não. Maravilhoso é por não, sua né? conta, né? Eu tô tentando ser otimista, né? É, otimista foi com o filme de Carlinha, né? Que vai sair parte 3 aí, mas... Parte 3 vai sair. E Carlinha, assim, no auge da atuação, né? Gente, a cara de demônio que ela faz nas coisas, eu amo muito. Eu não aguento, amigo. Eu não aguento. É demais pra mim. Gente, eu fiquei vendo aquele trailer. Não, esse filme. Eu não, acho que você tem que ver as três partes juntas. Nossa senhora, já foi, os outros dois já foi sofrimento, gente. É. É, mas pelo menos dessa vez a gente vai ver uma outra parte da história, né? Porque até então a gente tava vendo a mesma história duas vezes, com saco, né? Mas é mais ou menos o que já teve também, né? É que essa agora é, tipo, o depois, né? Depois do julgamento ou depois do crime? Depois do crime, né? É o julgamento, vai ver o passo a passo. É, porque a menina que matou os pais, né? A confissão agora, bum. Agora vai confessar, né? Seus segredos. Eita, como confessa, né? Será que vai ter esse plot novo? Que o namoro de Suzane, a mulher dele, não quer que a mulher convive com os filhos? Vai ter aí no encontro? Eu quero saber quem vai fazer o papel de Patrícia Poeta no filme. Mais uma pessoa que a gente tem que escalar agora. Sim. Vai ser Kéfera, né? Que agora tá voltando. Ah, aí. É que voltou né? Voltou pro YouTube. Né? Que ano é hoje, né? Que não ano deu certo. Dinheiro, uma atriz aí voltou. Reformar o banheiro. Eu juro pra vocês, eu fico me perguntando. Esse povo que é do YouTube, que não faz mais vídeo, que só vive fazendo coisa, como é que ele se sobrevive, né? Como é que ganha dinheiro? Vai saber, né, amigo? É, nossa, pra você saber. Eu queria saber o segredo pra também fazer, né? Porque eu não sei de trabalhar. O pessoal lá no nosso grupo já cravou que ela vai pro Big Brother ano que vem, né? Que agora vai. Eu acho que ela vai Big Brother. Ela vai fazer mansplaining. Ah, eu tava vendo esse vídeo outro dia. Ele é maravilhoso. Em tantos níveis também, né? Ele é muito bom. Você viu aquela... Não, é outra... Nada a ver que eu ia falar. Eu pensei num coisa e esqueci, era outro. Totalmente drogada. Nossa, totalmente drogada hoje. Totalmente drogada. Tô 3 semanas sem vir. Ah, isso aí já tá esquecendo as coisas, né, menino? É, e na semana que vem não vem de novo, né, menino? Então... É, acontece nas melhores famílias, né, amiga? Tô ganhando pra não trabalhar. É isso. Tá levando a sério o meu 60 dias de férias com Jesus. Né? Deixa aqui. Ah, menino, Disney Plus aí anunciou, né, que também vai seguir a Netflix aí e vai bloquear o compartilhamento de senhas, né? Você vai poder só assistir se morar na mesma casa, né? Eu fico pensando, por que uma pessoa teria 7 perfis dentro de casa, né? Pensando. Né? Que é o máximo de perfis que você pode ter no Disney Plus. É uma mansão, assim, né? Pra mim é o mais fácil de cancelar, porque não tem nada no Disney Plus, né? Então. Menino, eu nem pego o Disney Plus pra ver. Pra cancelar do Hortalito, gente. Eu confesso que eu só tenho o Disney Plus atualmente e o Star, porque eles estão de graça no rolê do Mercado Livre, né? Que você paga o Mercado Livre e você tem os dois streaming de graça. Porque se fosse assim, vou pagar R$43 pra ter o combo Disney Plus Star, que já tava cancelado há muito tempo. Já, não tem nada essa merda, né? Tem nada. E nenhum deles vai tem começar... nada, né? Se a gente for parar pra ver, tá tudo amiga, eu, olha, eu vou dizer pra você que ainda vale o investimento na Netflix, assim... Pra, tipo, a gente que produz conteúdo. Ó, oh, meu Deus, os produtores de conteúdo. Amo produtores de conteúdo. Vou dar essa carteirada. Os produtores de conteúdo. Sim. Já tá no assim, meu pra gente, resumo, já. É, pra gente que produz conteúdo. Meu LinkedIn. Sim. No Latte, vai tá? Tem que botar no Latte. Tá? Vai tá no Latte, né? Até com um artigo científico, hein? Então, assim, pra gente que produz conteúdo, a Netflix ainda faz sentido porque ela entrega uma boa quantidade de conteúdos ainda. Bons, não garanto. Mas entrega conteúdo, entendeu? Mas às vezes sai uma coisinha ou outra, né? Tem uma coisa lá que você gosta de assistir, tá lá, né? Exato. Então, assim, ainda vale você pagar. Agora, o Disney Plus e o Star Plus, que tem um negócio a ver na vida ou tá na morte, amigo. Enquanto a gente morar no Brasil e enquanto a gente puder comprar as cópias digital, tá tudo certo. Olha, eu tenho que dizer que eu tô cada vez mais refém de streaming e baixando menos coisa. Eu ando com uma preguiça de baixar qualquer coisa, né? Então, assim, apesar de que, assim, o Disney Plus deve ser um dos que eu menos uso, no final das contas, mas eu ainda vejo coisa de Star Wars lá, né? Então, ainda rende pra mim, né? Rende mais do que, sei lá, Star Plus. Mas aquele negócio, amigo, imagina, você tem que compartilha a assinatura aí e tal. Aí vai ter que pagar, sei lá, mais R$20 na assinatura por mês pra você ver um negócio de Star Wars uma vez no ano. Ou uma série da Marvel uma vez no ano. Não vale, né, amigo? Vale. Não, isso aí não vale. O dinheiro. Ainda mais que a Marvel diminuiu, né? A quantidade. Exato. A quantidade e a qualidade, né? Ah, não. Isso aí já faz tempo. E aí, né, menino... vai começar pelo Canadá, né, a partir de 1º de novembro, e a tendência é que ainda no primeiro trimestre de 2023 chegue aqui no país Brasil, mas é isso. 2024, né? É, 2024, amiga. Tô doida. Tô doida, amiga. Tá totalmente drogada também. Totalmente. Não tem saúde mais, né, gente? Que? Setembro. Saúde, gente. Setembro amarelo, menino. Ah, poxa, nossa, logo hoje. Amigas, né, hoje o dia que a gente tá gravando foi um dia triste, né, menino? Que o segundo Dumbledore pereceu, né, virou luz das varinhas, né, menino? Michael Gambon aí, 82 anos, tá bom, né, viveu bastante, 82 anos. Viveu. Não é aquele que você vai falar, a vida é um sopro, né? Cancelados nesse momento. Gente, viveu bastante. Aqui tem um pouco que se passa, gente. Não é possível. Da Elizabeth falar, a vida é um sopro. Eu falei, garoto, pelo amor de Deus. Essa mulher tá soprando há não sei quanto tempo, né? Soprou tanto a gente, né? E aí? Ai, eu amo, gente. Eu vou usar isso na vida agora. E aí, né, menino? 82 anos, aparentemente ele teve um caso de pneumonia, né? Mas os familiares disseram que ele morreu em paz, então foi legal. E assim, eu confesso que eu lembro muito mais do Michael Gambon, que fez 7 filmes, né? Do que o Richard Harris, que fez só o primeiro. Pra mim, ele tá muito mais marcado como Dumbledore. Ah, sim. Bem mais marcado. Mas achei triste a notícia, mas é isso, né, gente? Faz parte, infelizmente, da vida. E como o Zanon disse, né? A vida é um soco. É isso. Ai, que ridículo. Menino, tivemos aí hoje também o trailer, né, do nosso 50 Tons de Cinza, né? O lado bom de ser traída. Camila de Lucas atuando melhor do que Carla Dias. Olha aí, né, menino? Ai, eu não vi pra esse trailer. A grande menino, o trailer tá pois, muito bom. É... Não, eu ia ver. Ao mesmo. Som de Envolver. Menino, Envolver fizeram uma vibe meio... Crazy in Love, de 50 Tons, né? Achei que ficou tudo. Entendeu? E aí é Giovanna Lancelotti, né? E Leandro Lima aí. Ela é traída pelo menino que tá na novela do Fuzuê aí, Mikael. E aí ela decide virar motoqueira, porra. E aí tem Leandro Lima lá como motoqueiro advogado. E aí eles vão fazer várias transas, né? E aí você fica assim, meu Deus, 50 Tons de Cinza brasileiro veio aí. Nossa, meu irmão, é muito bom com o Envolver tocando. Gente, é sério, eu fiquei muito impactado com o trailer. Ficou bom demais. Ficou molhada? Uma olhada, eu não fiquei, eu achei que o trailer ficou bom, porque eu não ia assistir esse filme, mas qual do trailer me deu vontade de assistir. Mulher, vai assistir porque tá na pauta. Você só não tinha fazer na autoescola, claro. É, mas na autoescola agora não é mais à noite, é de dia, né? Porque eu vou dirigir. Eita, como dirige? Eita. A pilota de Fórmula 1. Dirige de madrugada, sim. A própria Schumacher. Aí, Ayrton Senna de São Bernardo. Chora. Menino, né? Enfim, acabou a greve dos roteiristas, né? Depois de 148 dias de greve aí, chegaram no meio termo, chegaram no meio do caminho aí as produtoras, os roteiristas, né? Aparentemente, no primeiro coisa, eles queriam 430 e tantos milhão, e aí conseguiram fechar por 200 e tal, e mais as coisas das inteligências artificiais. Que negócio, se você quiser saber o passo a passo, o tete a tete do contrato, vai lá no canal da Lenogar, que ele explicou tudo, é um vídeo de 16 minutos, vai lá assistir maravilhosamente bem, é isso, aqui eles falam assim, acabou a greve, iê, porra, e aí os talk shows já vão tudo voltar, começar a voltar agora a partir de semana que vem, né? A partir de segunda-feira já vão voltar aí os talk shows, e Drew Barrymore se queimou por uma semana, né, menina, que loucura. Nossa, que burra, né. Porra. Se queimou por causa de uma semana. Mas se quase chegando lá, né? Mas ela foi uma visionária, viado. Porque ela se queimou. E aí todos os programas que ia voltar na mesma semana do dela falaram assim: acho que não vamos voltar, não, hein, menina? Acho que vamos dar uma esperada aí, hein? E aí acabou que ela tomou no cu sozinha. Né? E amanhã, né, segunda-feira, depois se você estiver ouvindo esse programa no domingo, vai ter a reunião dos estúdios com o Sindicato dos Atores. Então podemos aí ter o encerramento da greve dos atores também, né? Adoro, guerra dos atores. Eu imagino que o Grupo Omelete deve estar esperando muito esse fim dessa greve dos atores, né? Porque se não, amiga, vai ficar um negócio, vai ficar um pouco chato, né? Exatamente. Ai, ai. O que mais temos aqui? Menino, James Gunn... Não, minha fave, Brit Marley, vai poder enaltecer a série dela, finalmente, né? Mas ela é criadora, né? Ela é roteirista. Ela é criadora, então ela pode fazer. Criadora, diretora e atriz da série. Ela faz tudo, né? Ela pode fazer sem a greve dos atores acabar. Mas a série dela é só em novembro, né? Dá tempo. Mocatriz. Mocatriz. Mocatriz, eu amo. Menino, James Armas aí confirmou, né? Quem poderia prever, né? Que o DCU não vai ser canônico no novo DCU. Ai, gente, tá? Eu tô cansado desse velho. E confirmou. Sério? Que Viola confirmou que Cholo, Viola e Fred Stroma estão realmente aí no novo universo DC, tá? Que é Fred Stroma. O John Cena também, não? John Cena também tá, o Pacificador esse. O Fred Stroma tá na série do Pacificador, se eu não me engano. Ah, tá, não vi, então. Ele é o loirinho lá que vira vilão, né? Isso mesmo. Isso. Menino, Globo de Ouro aí, né? O glorioso Globo de Ouro anunciou duas novas categorias, né, pra essa grande premiação, que não tem lugar pra ser exibida no que vem, né? E ela vai agora ter... Vão ser 8 indicados na categoria de filme blockbuster do ano, né? O filme que fizer mais dinheiro nas bilheterias vai ter uma categoria só pra eles. E eles também tipo vão poder concorrer nas outras categorias. Tipo Barbie, exatamente. Barbie vai poder concorrer nos blockbusters do ano. Só filme bom. Mario. Sim, Pantera Negra. Quê? É, Guardiões da Galáxia. Amo, né? Guardiões. E, além disso, menino, o Globo de Ouro expulsou a galera aí, né? Por violação de conduta do sindicato lá, das coisas tudo. E também outros 15 membros deixaram a organização, né? Incluindo a brasileira Ana Maria Baianer. Tá? Gente, também. Fecha a porta, então. O último que sair, né? Né? Mas aparentemente eles aumentaram o número das coisas, né? O número dos candidatos, dos atores lá do Globo de Ouro. Assim como Taylor Swift e Kanye West. Agora, Kanye West não, mesmo. The Weeknd, né? E aí, The Weeknd, beleza. Porra! Entraram pro Oscar, né? Entraram pra academia aí do Oscar, né? Grande hit. Agora também. Vai. The Weeknd entrou agora pelo seu trabalho primoroso em The Idol? Sim, exatamente. Caralho. E Taylor Swift, né, menino? Que vai lançar o filme no Brasil, né? Eu vou assistir o show sem precisar ir no show. Adoro. Mas Taylor fez sketches, né? Aí você tem um... Exato. E eu não sei se as senhoras viram o valor dos ingressos do show de Taylor no cinema. O absurdo que é. Viado, R$115. R$115. Pelo amor de Deus, os caras do cinema... Meu pai eterno. É por isso que tá barato o cinema essa semana. Vamos um buraco de... Vai sustentar o cinema por vários anos, né? O mais barato que eu consegui pagando meia foi R$56. Tá? Caro. Meia. R$56. Eu paguei. Olha só. Maior fã de Taylor, né? Desse não é, menino. Mas aí eu tô pensando, né? Eu paguei R$56. Teve gente que pagou R$900, né? Aí o custo-benefício tá valendo, né? Ainda vou ver sentado o show. Ainda vou ver sentado, amigo. Vou ver sentado o show. Eu, hein? Me respeito. Ai, meu pai, isso aí é o cara dele. Menino Peacock aí desrenovou, né? O grande hit de comédia do ano passado, né? Bumper em Berlim, graças a Deus. Não era nem pra ter sido aprovado, né? Menino, Bumper em Berlim era o spin-off do Pitch Perfect, né? Com o personagem chato. Tá. Com o Devine, né? Com o Adam Devine, exato. Tinha coisa, não tinha? Jamila Jamil? Jamila Jamil, era a arquirrival dele. Ela cantava também? Cantava, viado. Ela cantava. Eu nem sabia que essa mulher cantava. Ela faz tudo que ela quiser, né, Jamila, né? Muito empoderada. Ela é empoderada. Militante. Empoderada, eu amo. Eu sempre lembro do Gossip Girl. Ai, meu Deus. Jamila Jamil tá te apoiando. Ai, meu Deus. E a Paramount, né, menino? Desistiu de colocar o musical das Meninas Malvadas só no streaming, né? Agora o musical vai pros cinemas também. Graças a Deus. É, vai pros cinemas aí já em janeiro de 2024, né? Nos Estados Unidos, estreia dia 12 de janeiro. Ah, decidiram o quê? As quatro, menina? Nem vi. Eu só sei da menina, o elenco. A gente tem Ocupada Phillips, né? Vai estar aí. A Angry Rice, né? Que é a meninazinha do Homem-Aranha, lá, reporte. Auri, né? Auri Carvalho, né? Nossa Moana. Ah, Auri vai ser quem? Vai ter... Não sei, amiga, mas eu acho que deve ser a Morena. A Gretchen? É, deve ser a Morena. E vamos ter Renezinha Rap também, né? Esse grande... Quem tudo vai desenvolver o elenco aqui? Deixa eu procurar. Ah, procura pra gente, amiga. E vamos ter João Presunto também, que tá em Morning Show, né? Bombando. E João Presunto também, John Hamm. É o John Hamm que tá no Morning Show? É ele mesmo, né? É, João Presunto. Ah, e ali vai ser a Janis. A Janis é a sapatão. Nossa! Lá, a gótica. Nada a ver! Nada a ver. Anguri, né? Rice vai ser. Quem é Anguri Rice, gente? É a do Homem-Aranha, jornalistinha. Ah. Ela vai ser a Cade, que é a Lindsay Lohan. Ok. A Renée vai ser a Regina. A Oli vai ser a Janice. Jake, Spivel, Damien. A Vantika, Vanadanapu vai ser a Karen. Quem é essa de Castanapana? Nossa, não faço ideia de quem que é essa gente. Ela tem MDB? Eu amo, ela tem MDB. A referência, né? Nossa, peraí, deixa eu entrar no MDB. Mais fácil. Mas é no isso, Google, né, amigo? Né? Tem que saber se tem MDB. Porque se não, né? Ela tem MDB. Ela vai ser minha nova carteirada. Mas ela tem MDB? Pra saber se ela é famosa. Ah, eu me senti como o Miguel Falabella perguntando pra Samantha Schmutz. Você tem lixo gravado? A Vantika Akari. Nossa, essa Vantika eu sei quem é. Peraí, eu já vi essa menina. Atento. Até me senti. Se você sabe quem é ela, então ela deve estar no IMDb. Ela fez De Volta ao Baile, da... Da Titia Ryan. É, ela é aquela indiana, que é amiga dela. Indiana que é amiga da protagonista? É, da Rebel. Ah, De Volta ao Baile é o da Rebel Wilson? É, ó, eu vou te mandar até o IMDB dela, ela tem IMDB. Me manda o IMDB dela. Ah, eu mandei ali pra você ver. Ah, tá. Ah, Vantika, uma coisa só, achei que era outros nomes. Bibi, achei que era dois nomes. Gretchen. Não sei nem quem é essa menina. Ela fez Love Victor, essa menina aqui. Essa Tá, ela é a menina que queria ser presidente no filme. É. Que não coisava lá, que não queria parecer Belba, porque ela ia ser presidente. É, vai ser a Karen. Agora tudo faz sentido. Tadinha. Mas a Karen é a burra que tem o peito sensitivo. É verdade, que era a minazinha lá, né? Adoro minazinha. Amanda Seyfried, né? Era Amanda Seyfried. É. E com essa eu vou jantar. Mas já, amiga! Mas já, 10 horas da noite. Que 10 horas, menina? 9h40 ainda, para que você. Já foi. Volto. Ah, quem vai deu, ser. Deu quem só vai o ser gostinho a... e vai se embora. Quem vai ser a Gretchen, né? A Bibi Woods. Ah, é a irmã do menininho. A irmã. É a mulher do Love Victor lá. É. A menina do Love Victor. Sapatãozinha, né? E também conhecida. A Sapatãozinha, exato. Que a gente conhece ela desde aquela série que ela era filha da série do Ryan Murphy, não era? Uhum. Ah, gente, Ashley Park. Ela é filha da série do Ryan Murphy. É, The New Normal. Ela era meninazinha. Gente. A Ashley Park vai estar no filme. Adorei. Ashley Park é tudo pra mim, né? Ela pode fazer qualquer coisa. Porque ela é do musical, né? Ela é do. Acho que ela é a Gretchen musical. Ah, a Karen, não sei. É, não, vai ter João Presunto, Ashley Park, vai ter, obviamente, Tina Fey e o homem-diretor fazendo o papel do diretor também. Ah, tem um monte de avulso, né, nesse filme também, gente. Ah, mas vamos fingir, vamos aplaudir. Quanto isso, eu vou aplaudir por causa de Ashley Park e Renezinha. Tá, boa janta, gata, até a volta. Já se encheu o saco, tá? Vai, viado chato. Jamais. Vai lá, gatinho, vai jantar. E aí o filme estreia nos Estados Unidos dia 12 de janeiro, né? Não sei se no Brasil vai chegar junto, né? Acho que não, né? Porque não é nenhum filme assim, meu Deus, que incrível pra caramba, né? E tal. É. Igual o filme do moço lá, do Denzel Washington, né? O Protetor. O filme já estreou, já vai fazer 2 meses quase já. E quando eu ainda tava viajando, esse filme já tava pra estrear. E aqui só vai estrear dia 5. Também conhecido como quinta-feira agora. É, triste. Mas tô vendo aqui as notícias, né, menino? Que a greve acabou, mas as notícias continuam sem notícias, né? É, né? Não tem notícia suficiente. Né? É, não tem notícia suficiente, assim, meu Deus, quantas notícias, né? E aí eu tava passando aqui na Globo as coisas que vai ter na Globo em outubro, né, gente? Caldeirão 2 anos, grandes hits aí. Eu amo. Caldeirão 2 anos, que vergonha. Vamos fingir, né? Eita, que vai passar Deadpool e Coringa, hein? FX, man, Fênix Negra, só hits, hein? Caraca, a Globo tá com tudo, hein? A Globo tá com tudo, hein? Assassin's Creed, Minha Mãe é uma Peça 2, porra. Meu Deus, Assassin's Creed, gente. Já tem uns 17 anos esse filme. Não é? Nunca assisti, gente. Que é ruim, amiga. Fica. É. Não, foi por isso mesmo que eu não vi. Porque disseram que era ruim. Tá tudo certo. Tudo certo. Não tem porquê. É que é onde você guarda a sua vida. Vamos ver, os Estados Unidos estão sem notícia? Vamos ver no Brasil se tem notícia, né, gente? Vamos ver se no Brasil tem notícia, né? Porque hoje saiu aí a grande notícia, né, de que o filho do André Surak transou com a mesma mulher que a mãe, né? Gente. Que loucura. Apenas parem. Apenas os amigos parem de ser doidos. Olha, por favor, né? A gente não aguenta mais. Sou obrigado. É só o que a gente fica. Tudo, é, não, os meninos estão, né, preocupados, é, lá no tudo grupo. Tudo que eu sei sobre André Surak, o filho dela, é contra a minha vontade, gente. Contra a minha vontade. É porque o nosso grupo ele é muito, muito plural, né, gente? Acaba recebendo muitas informações, né? Demais, gente. Tu viu que Zanon até criticou que tava virando grupo hétero, né? Porque tava falando de bol. Menina, mas tem esse, tem o, a galera do futebol lá no nosso grupo. Tem, né? Exatamente. O link tá aqui no, no, na postagem, que a gente tem o grupo lá, a parte do grupo hétero que fala de futebol, às vezes tem umas... Não, mas tem um grupo à parte? Não, lá no grupo mesmo, né? Não, lá no grupo mesmo, a galera, né? Menina, a grande notícia da semana, a gente já ia, não podia deixar de falar, né? Que acabou o casamento de Sandy menino, e Lucas Lima, né, menino? As notícias, né? Que foram vários términos, né? Então... É, mas assim, términos menores, né? Porque, tipo assim, ai, acabou a boiadeira e o outro sertanejo que tava namorando há 3 meses. Foda-se! Foda-se, né? Olha, tenho uma opinião sobre a boiadeira, mas não tenho advogado suficiente. Que ela é sapatão? O Brasil acha isso. Então, exatamente. Que ela, aí, que ela é na sapatão. Verdade, o mioto que entrou de gaiato na história, né? Mas dizem que ele é viado também, amigo. Menino, se for, aí eu aprovo, porque, né? Sério que era um negócio assim, um combinado. Gente, chocado. Esse boato eu nunca tinha ouvido, não. É, que a gente pega essa informação tudo. Né? Lembrando que é allegedly, né? Alleged, a gente leu, claro. A gente leu na internet. Exatamente. Não, não tem dinheiro pra pagar processo, não. Não tem dinheiro nem pra mim, imagina pagar processo. Sim, mas Sandy e Lucas vão no Altas Horas, né? Isso, que eles gravaram o Altas Horas na terça-feira, né? E anunciaram a separação na quarta. Ou foi o contrário? Anunciaram a separação na segunda e gravaram na terça, acho que foi isso. É, anunciaram na segunda, que eu tava trabalhando de casa. Anunciaram na segunda. É, porque no programa, eles vão falar, né? Que já terminaram, então eles gravaram depois. Isso, e segundo lá as notícias tudo, né? Eles já tinham encerrado o casamento há um mês, né? Sim. Mas aí eles viajaram pra Europa pra contar pro filho, né? Ah, que ótimo. Queria ser filho também pra receber essa notícia na Europa. Viagem pra contar pro filho na Europa e eles já tinham terminado mais ou menos um mês. E aí falaram que a gravação no Altas Horas foi bonita, que se emocionaram, que cantaram junto. Mas assim, não existe amor, né, gente? Depois de 24 anos de relação, gente. É, 24 anos de relação. É puxado o negócio. Né? 3 términos, vale dizer que é 3 términos nesses 24 anos. Eles terminaram 3 vezes? 3 vezes, menino. Viado! Quando? Mas não foi a público, não, foi? Não, aparentemente não. Ah, tá. Gente. Teve uma das vezes que eu lembro que Siam. Que aí elas ficaram separadas um tempo e depois voltaram, né? Sim. Porque casada estava 14 anos, né? Mas juntos já 25. Caraca, muitos anos. Caraca, muitos anos juntos. Aí por isso que a gente ficou, meu Deus, não existe amor, né? O amor acabou. O amor acabou. O amor acabou. Você desperdiçou o amor. Exato, e aí em paralelo disseram que Dado e Vanessa tiveram uma briga homérica, que ela expulsou ele da casa dela, proibiu ele de entrar no condomínio dela, mas que já fizeram as pazes. Oxi! Boatíssimo, pesadíssimo aí na semana passada. Ah, Vanessa. Vou te contar que nem sabia nem que eles estavam juntos, que dirá que eles tinham, que eles brigaram. Mulher, tu não sabia que Dado e Vanessa estavam juntos? Não, a última notícia de Vanessa era de que tinha separado lá do marido, do outro. Mas... separou com o Boaz e voltou com o Dado, olha bela. Gente, se eu ouvi, eu simplesmente apaguei da mente essa história. Aí tinha gente até sacaneando que o que não pode acontecer agora é Sandy voltar com o Paulinho Vilhena, né? Porra! Eu só tava dizendo isso, que isso é isso que não pode acontecer. É isso. Ah, que mais? Menino, os Nepo Baby do Brasil, né? Filho de Gugu e filho de Faustão, vão participar da Batalha do Lip Sync no Caldeirão. Sim, Caldeirão não, no Domingão. Isso. O Caldeirão, né? Morreu já. Não, o Caldeirão é do Mion agora, você não acabe com o Caldeirão. Ai, né? Garoto. E aí, né, meninas, eles vão participar e fazer essa batalha do Lip Sync, né, que vai ser a homenagem do Luciano aos reis da tarde, das tardes de domingo, né, Gugu e Faustão. Só que uma coisa que me encuca muito, né, é o fato da falta de carisma dos dois, né? Do Guguzinho e do Faustinho, né? Ai, de beleza também, né? Então tá difícil. Exato. E o pior é que Faustinho fechou um contrato com a Band pra apresentar um programa, né? Vai ser o programa do João. Uau. Que João, gente? É que o nome dele é João, né? Ah, tá. João, do Faustinho. Olha, tá, né? Tá difícil. Não, a falta de carisma vai ser pesadíssima, gente. Pelo amor de Deus. Nossa, mano. Menina, essa semana aí o pessoal descobriu, né? O pessoal descobriu, ficou muito chocado com um programa de namoro que tem na TV britânica, né? Já há bastante tempo, chamado Naked Attraction. Ah, né? Sim, né? E aí viralizou porque ele vai entrar no Max, né, lá no Reino Unido, nos Estados Unidos, aí viralizou, né, no Brasil acho que não vai entrar por enquanto, né, mas as pessoas não sabiam, esse programa é maravilhoso, né. Qual é a história do programa? O Naked Attraction, ele é o beija-sapo, né, do mundo invertido, porque você tem a pessoa lá que quer arrumar um namorado, né, uma namorada, ou uma namorade, e ele vai ao encontro desses pretendentes. Os pretendentes, eles estão numas redomas de vidro fechada, né? E você vai conhecendo a pessoa através do corpinho físico dela. Então, primeiro você vê os pezinhos, as perninhas. Depois você vê a rola ou a xereca. Aí você vê a barriguinha, né? Depois você vê o peitinho. E aí, na última fase, com quem você escolheu, aí você vê o corpinho todo. Só que quando você vai receber os dois finalistas, você também fica pela deck. Acho justo, né? E aí é um monte de rola mole, uns grelos caídos, assim, gente, é isso, né? Jovem, mas eu vi você duas... já está mostrando o pessoal pelado, você ainda queria que tivesse rola dura, aí é um pouco, né? Pra mostrar a pujança, né, do negócio, né? E aí, depois que você escolhe lá o seu pretendente, você vai fazer um passeio, né? Ver se tem aquela compatibilidade gostosa e tal. E aí, eles sempre mostram, né? Tipo, o primeiro encontro e algumas semanas depois do primeiro encontro. Pra ver se vocês ficaram juntos ou não. Mas, assim, eu acho interessante. E nem são tantos episódios por temporada. São, tipo, uns 9, 8, 9, assim. E já tem bastante temporada. Porque eu lembro que eu vi, acho que foi a temporada 11, a temporada 12. Eita porra! Eu vi esse ano mesmo, inclusive. Eu vi esse ano, que eu tava na falta. Não tem o que fazer, né, gente? Não tem o que fazer. Só se sendo aí, sáster, né? Até aí nenhuma novidade, então. É, foi uma pessoa que falou comigo, falou assim, tu já viu? Ó, esse reality tá na 10ª temporada e ele é desde 2016, gente, né? E aí me perguntaram assim, tu já viu? Aí eu falei, menina, nunca vi. Eu vou até mostrar a fotinha pra você aqui. Vamos torcer pro YouTube não derrubar minha live, né, gente? Não é putaria, YouTube, fica tranquilo. Cara, acho que eu vou mandar... Acho que eu vou mandar a foto no coisa. Mas é melhor, fácil, né? Melhor. E ainda assim, a foto tá borradinha, não dá nem pra ver nada, mas dá pra entender o concept do reality, né? E assim, esse programa passa em TV aberta na Inglaterra, né? Passa em TV aberta. Não é TV a cabo, não é YouTube. Passa na TV aberta. Povo moderno. Exato. No Brasil, nunca aconteceria isso. E se acontecesse, a extrema-direita ia falecer, né? Falecer, tirar do ar, ia ser um inferno. E aí, no caso, esse que eu já mandei, já é quando já tá mostrando a genitália. A genitália. Já tá mostrando a genitália. E assim, é um must see esse programa, gente. Se entrar na Maxinha, que aliás, a falaram que ia entrar e virar esse ano Max, né? Não vai mais. Agora é só primeiro trimestre de 2024. Ah, verdade. Brasil. Exatamente. Ah, só primeiro trimestre. O que mais a gente tem aqui? Menino, ex-BBB, né? Vencedor aí do Big Brother 7, Diego Alemão, né, viado? Foi preso aí por porte ilegal de armas. Eita. Né? Foi preso por porte ilegal de armas. E aí, depois, quando ele tava saindo lá, pagou 4 mil de fiança. Quando tava saindo da fiança, viado, os repórteres vieram. Esse homem tava loucaço. Ele falou assim, vocês, seus abutres, estão aí pra cima de mim. E o Bruno de Luca, que não pegou o meu amigo. Oi? Não salvou o meu amigo. Aham. Meteu essa. Meteu essa. Gente do céu. Olha, drogas pesadíssimas. E aí acabou que um dia depois, né, viado? Um dia depois ele foi se internar numa clínica de reabilitação. Que tava consumindo muitos entorpecentes. Aí eu percebi, né, gente? Tava pra notar, né? Não tava falando coisa com coisa, né? Ai, gente, a que ponto, né? Exato. E que temos aqui, menino? Stars, né? Cancelou aí a grande, né? Hills, a série aí do Stephen Amell, cancelou. Ah, essa é? e mais outras séries que ninguém assiste, então... Rios, né? O Zanon não assiste mais, não? Largou. Menino, não sei se ele volta pra segunda temporada, não. Ah, porque eu lembro que na primeira ele assistiu. A primeira temporada ele viu. É. É, por causa de gente suada, né? Essas coisas. Qualidade. Todos nus, né? Tursos nus, exatamente. E a gente falou do fim da greve, né? A dona HBO falou que as prioridades das voltas aí, das produções tudo, dos roteiros, Euphoria Season 3. Uma outra série aí, Season 3. Por que, gente? Euphoria Season 3. Uma série tão boa dessas. Porra, tá todo mundo pedindo, só que não, gente. Bota logo Last of Us, segunda temporada. Isso, Last of Us, segunda temporada também, tá aí no pacote. E a outra lá, que ganhou um bocado de prêmio, White Lotus. Qual? Né? Isso, terceira temporada também de White Lotus. Você resolveu a notícia pra mim, olha que loucura. Do nada, gente. Resolveu a notícia pra mim. Essa é o White Lotus, nem assisto, né? É só pelo barulho, toda vez que tem a temporada. É isso, pediram isso pra, né, focar nessas séries aí. E também já terminaram, né? Terminaram hoje, inclusive, as filmagens da segunda temporada de House of the Dragons, né? Terminou aí a segunda. Terminou as filmagens. Que eles não pararam pra greve, né? Então, graças a Deus. Sim, sim. Terminou. E segue aí o rumor de que a série só estreia na Summer Season do ano que vem, né? Só no verãozinho aí. Ai, que delícia vem, o verão. Eu já fiquei pensando que seria 2025. É, não, 2025 acho que vai ficar só o Last of Us, né? E Euphoria. É. E na Netflix aí o foco é Stranger Things, né? Terminar a quinta temporada de Stranger Things e botar pra rodar, botar pra rua. Grande hit aí deles também. Que eu acho que isso a gente só vai ver também na Summer do ano que vem também. Acho que a gente só vai ver Stranger Things na Summer Season do ano que vem. Eu acho que é o que vai ser, né? Aguardemos. É isso. Mas, menino, vamos começar aqui nossas pautas, né? E mantém o schedule, né? Já não foi jantar, né? Então vamos fazer as pautas. Vou falar uns negócios que eu vi. Ei. Então, ninguém viu. Que eu vi que ninguém viu. A gente facilita, né? As coisas, tudo. Vai lá. A gente enche a linguiça aqui, né? Faça seu sacrifício aí. Então vamos lá, menino. Começando que eu assisti a primeira série da Fall Season, né? Da TV aberta americana, meu, né? Meu Deus, desiste. Assisti, menino. Fiz esse sacrifício pelo time chamado The Irrational, né? The primeira Irrational. Série da Fall Season. Essa é com o menino do Flash? Lá, o... Exatamente. Menino bondade sua, né? Já com o velho do Flash, né? Sim. É o velho. O velho do Flash. O velho do Flash, né? E assisti, menino. Assisti. E aí? E é um daqueles procedural de sempre, né? Procedural. Sempre alguém super foda que vai ajudar a polícia, né? E no caso, ele é um... Ele faz análise de comportamento, né? Ele faz análise de comportamento. E ele é o mais fodão, mais incrível, mais sensacional. Então ele é chamado por caso, tudo. E ele é o cara que analisa os comportamentos das pessoas, tudo. E nesse primeiro episódio, ele vai analisar o caso do menino que é filho de uma governadora, senadora, que tá sendo acusado de ter matado a ex-namorada. Só que ele fala assim: não, ele não lembra o que aconteceu, então com certeza não foi ele que matou ela. Então ele vai fazer as investigações, analisar as psique, né, pra poder ver que, na verdade, quem tinha matado a menina era o padrinho do AA do tal do filho da senadora, né? E assim, é bem chatona. Bem chatona. E olha... Não acredito. Assim, amigo, eu até simpatizo com uns procedural às vezes, né? Não é à toa que eu assisto, que eu vejo Law & Order, né? 232 temporadas. Jovem, mas série aberta, se não for, assim, algo que você já tá acompanhando há 500 anos, é muito difícil, gente. Dá mais procedural, gente. É muito difícil da gente continuar. Eu lembro que na season passada, vocês falaram de Quantum Leap, e a outra também, que acabou que vocês largaram, porque realmente, né? É um saco pra acompanhar. É a mesma bosta. Mesma bosta, sabe? Nem isso eles tentam, assim, que é tipo, o cara é super foda e vai ajudar a resolver casos da polícia. E aí, obviamente, ele vai ter uma história de fundo, um drama, que ele tem 60% do corpo queimado, né? O velho do The Flash. E aí, ele não se lembra o que aconteceu. Ele só lembra que ele tava lá na igreja. E aí teve uma explosão, ele se queimou. E o cara que supostamente explodiu a igreja ia pedir liberdade condicional. Só que quando ele chega pra pedir a liberdade condicional, alguém, um vulto, aparece. E esse cara fica com tanto medo que ele desiste de pedir a liberdade condicional. E aí a historinha de fundo é que ele vai tentar descobrir quem é essa pessoa que fez essa tal explosão que ele perdeu, que ele queimou 60% do corpo. Entendeu? Vai ter isso, vai ser o mote da história. Bastante. E eu achei uma bostona gigante, assim. Por ser um procedural, isso é um procedural chato pra porra. Nossa, eu tava cochilando muito. Nossa, né? Ficava voltando o episódio pra poder assistir. Cochilei muito. E aí, eu fico pensando que a próxima vai ter mais um procedural da NBC, né? Essa temporada, né? Que é o Found. E já imaginou, né? Pelo título do que vai ser o procedural, né? Procedural de pessoas desaparecidas. Não acredito, nem pensei nisso. E o diferencial é que... O que acontece? A mulher que faz que investiga os casos, ela... Foi raptada quando era criança, então ela tem esse olhar apurado, todo mundo acha, mas na verdade é porque ela sequestrou o próprio sequestrador. E é ele que ajuda ela a resolver os casos. Gente! Exato. Tá bom, ela... né? E aí é ele preso, aí mostra no trailer, mostra, né? Nem pra ter um segredo, né? Mostra ele... com acorrentado, né? E aí ela fala assim, ele fala pra ela, nós somos parceiros, né? Aí ela, não, você é o meu sequestrador. Aí ele fala pra ela assim, e o que que você acha que você é, já que eu não tenho direito de sair daqui onde eu tô preso? Bom. Tá? Essa estreia é na semana que vem, mas eu já fiz, já falei do episódio, já sei que vai ser uma bosta foda. Essa estreia é semana que vem, né? Dia 5, se eu não me engano. Estreia dia 5, essa bosta. Mas é isso, né, menino? Então, The Irrational, eu racionalizei e é uma bostinha. Racionalizei pra caramba. Racionalizei horrores. Essa semana também vi a volta do The Voice, né? Agora aí com o Reba. Foi legal, mas não vou ver mais, né? Além do primeiro episódio. Não vou ver mais, que... Não tem jurado que eu gosto, né? Eu vi por causa da Kelly Clarkson, né? Kelly Clarkson não vai estar mais, né? Aí é isso. Não tem porquê. Tem porquê eu ficar assistindo. Mas... Aliás, Kelly Clarkson belíssima, gente. Fez vários concertos aí. Nossa, divulgar e enaltecer essa musa. Mas aí, deixando NBC de lado, menino, vamos aproveitar que já não voltou da janta pra falar de Drag Race Brasil, né? Esse é o episódio 5, né, amiga? 5. Menina, eu não vi dessa semana. Mas já é o 5 esse, né? Que é o das Amazonas. Isso, foi, em Amazonas. Amiga, eu gostei desse episódio, mas eu acho que eu gostei mais do 4, mas esse eu achei bem bom, assim, né? Achei bem bom. E a prova da semana era o negócio delas pegar as palavrinhas e fazer um videozinho de 30 segundos, que era tipo, acho que o vídeo era tipo, somos um só, alguma coisa assim, né? Que acham que fazer mensagens inspiracionais. Aí, tipo, as mensagens eram, tipo, respeito, representatividade, amor, nananã, né? E assim, eu achei todos os 95% dos vídeos ruins. Eu só gostei dos vídeos de Shannon, de LeBron, né, Miranda LeBron, e de Organza. Foram os vídeos que eu gostei. Mas assim, a Shannon foi top modelo, mais, né? É, foi ela que ganhou, né? Foi ela que ganhou, exatamente. Eu vou assistir, mas já sei todos os spoilers. Quando tu vê o episódio, tu vai ver que o vídeo dela é realmente muito bom, assim. Muito, muito, muito bom. E teve esse menino, né, na Jurader. Eu senti que cortaram bastante coisa dele, assim, que ele não rendeu tanto bloco. Cortaram bastante coisa dele no episódio. Nossa, eu ia falar que ele foi... Eu ouvi muita gente elogiando que ele foi bom. Não, ele foi legal no que ele apareceu, né? Porque fora isso, ele apareceu... Cortaram bastante ele. Foi bastante Bruna e bastante Dudu. Aliás, na hora que eles estão conversando entre eles, a Bruna mandou uma sobre aquarela que é maravilhosa. Essa eu não vou nem contar, vou deixar... Nossa, a Bruna rendeu? Porque até agora pra mim não rendeu nada essa menina. Dessa vez ela rendeu. Mas só pra aquarela também que ela rendeu, né? Nossa, eu tenho que dizer que eu tô exausto do Dudu. Do Bertolini ficar fazendo as piadocas de acordo com o tempo. Mas esse é o típico do Drag Race, né? Então... Ai, amiga, preguiça demais. Pelo menos ele tá rendendo que tá na franquia, né? Tá lá no contrato, né? Faz piada ruim. É. Ele é o jurado da piada ruim. E aí, a passarela era sobre Amazonas, né? Amazonas. Uhum. E assim, achei que tiveram umas belíssimas, né? Gostei bastante de Shannon, gostei de Organza, gostei de a maldita lá, né? Esqueci, Regina Maldita. Helena Maldita, a gente, essa mulher tá cada hora mais maldita. Belíssima, né? Tava belíssima. Gostei muito do nosso hit, vem pro estúdio da Bettina Polaroid também, tava bem bonita. Vem pro estúdio da Bettina Polaroid. Né? E assim, amiga, eu não sei, você vai ver também o episódio, né? Que o pessoal puxa um saco da NASA, né? Gente, assim, eu não entendo. Ainda estão puxando o saco da NASA? Sim, essa semana puxam bastante o saco da NASA. Menino, toda semana puxa, essa mãe não faz nada demais. Eu falo, alguém tá comendo essa bicha, porque não é possível. Porque puxa o saco dela, assim, violentíssimo, né? E teve a Dallas DeVille, mais uma vez, sendo arrastada. Não aguento mais essa mulher sendo arrastada. Ai, quem não aguenta, né? Mais. Mas é o que eu falei. Toda semana alguém tem que... Mas assim, depois que eu vi o lip sync, a gente não tinha como eliminar a Dallas ali, né? Não, até porque a aquarela podre. Gente, a aquarela se jogou que nem um saco de batata no chão. Ai, eles fizeram até uma... Não sei se tu viu no Twitter que eles fizeram a montagem com a música Aquarela do Toquinho. Não, com a Aquarela do Toquinho. Que é se um pinguinho de tinta cair num pedacinho azul do papel e aí ela caindo assim, igual um saco de bosta. Eu vi que aquele meme da bomba, sabe? Que ah, eu amo. Bum! Não, aí a Dallas foi realmente muito boa no sync contra a Aquarela, mas a Aquarela foi bem ruim. Muito boa, acho forte, mas... É não, perto do que a gente tinha, né, amiga? Pelo menos teve um ring review ali, né, tirou as luvas, tirou o cabelo, né, teve um negócio, né? É, eu gostei bastante que a Dallas ficou com o cabelo vermelho, né? Achei legal. É essa menina de vermelho, né? É. E aí na semana... Não, e a drag militante, tava reclamando no Twitter, né, que saiu semana passada, vou citar nomes, drag mas a drag militante... Meluzine? Não, que é Meluzine? Ah, não, da outra semana. A Tristan tava reclamando. Ai, que treme, sai fora. A cagar. Ela falou que ela devia estar nessa semana, que ser representativa. Pra ser representativa tinha que ser vermelho da Fafá de Belém, porque do norte, lá, do não sei o quê. Ai, bicha chata. Ai, viado, vai dar minha hora de cu, né? Pelo amor de Deus. Ai, treme. Bicha chata da porra. Fala, tinha que estar nessa semana. Não, você foi eliminada, não tinha como você estar. Fracassada. Eu amo. Fracassada, saco de bosta, sai fora. E aí, semana que vem... E aí, menino? É, Snatch Game. Isso é muito, muito famoso nas RuPaul. Sim, todas as franquias têm. Eu acho que ela começou na segunda temporada de Drag Race. E aí, desde então, toda temporada tem Snatch Game. E aí, todas as franquias... E aí, é sempre esse negócio mesmo, caricatice? É, sempre caricatice numa bancada. Tipo o jogo dos pontinhos do SBT. Adoro! É isso. É o... A host faz a pergunta, né? E aí elas têm que responder conforme o personagem. Mas você não precisa aparecer o personagem, você tem que ser engraçado. Você pode fazer algo que não seja nada a ver com o personagem. Você inventa, o personagem não tem algum trejeito marcante, nada, mas você inventa ali na hora. Ele sendo engraçado, você passa. Então, vamos ver o que vai virar. Mas você aí, né? sendo uma grande bichona. Duas coisas, tudo. E que pega os spoilers. Por acaso, a senhora já sabe todas as personagens de caricatice? Que a gente viu algumas, né? A Dilma, Miss Brasil. Eu acho que vai ter Nicole Balls. Massa Sensitiva. Então, eu acho que vai ter Nicole Balls. É. Gente, olha, Cancha Scam. What's up, lindas? Eduardo morreu. Nossa, conexão de centavos. Ah, só, porque eu tô vendo belíssimo o Leonardo aqui. Tô aqui divando na passarela. Adoro! Mico, meu áudio horrível, pra dar um alô pra vocês. Você veio com que personagem pro Snatch Game? Ah, eu tô de hora sim, né? Porque tem que tomar iogurte. A Meluzine falou que se ela tivesse sido eliminada, ele ia ser Aracy no Snatch Game. Pois é, em homenagem a ela, trouxe essa imitação. Gente, Eduardo morreu, né? Vim só te fazer essa companhia enquanto ele... Não, é porque tá picotando muito pra mim. Muito, muito, muito, muito. Picota pra mim. Eu não sei o porquê, tá picotando e muito, né? Mas aí, eu tô curioso pra ver isso, né? Então, eu acho que vai ter... Melhor do que eu. Vai ter Nicole Balls, pelo que eu vi. E eu acho que vai ter Stephanie Absoluta também. Caraca, Stephanie Absoluta? É, alguém desenterrou essa aí. Mas eu não tenho certeza. Mas eu pelo que eu vi era isso. Mas eu não tenho certeza se vai ter isso mesmo. Se, ou era alguém que ia fazer e não fez... Porque tem quantas agora? Eu nem sei quantas sobraram. Quantas tem? Oito. Oito? Oito. É, então, falta. Já foram, falou cinco, né? Narcisa, Luísa, Inês, é. Márcia, Dilma. Dilma, Maria Bethânia. Maria Bethânia, exato. Eu acho que aí é Nicole Balls, Stephanie. Puta, qual que é a outra? Ixi, não vou lembrar. Porque, tipo, a Shannon tá de Inês Brasil. A Shannon tá de Inês Brasil. A Organza tá de Maria Bethânia. É. Aí a maldita de Narcisa. Isso. A Lebrão tá de Dilma, não é Lebrão? Não, é a Dallas. Ah, a Dallas. Por isso que eu falei que ela vai ser eliminada. Então, ela foi mó bem naquele preview. É, o preview... Previu, serviu mesmo. Ela é serviu. E a NASA tá de Márcia. A NASA tá de Márcia, é verdade. Ah, eu até abri aqui o nosso, no nosso grupo, né, pra ver. É isso. Será que no Twitter não tem os spoilers? Deixa eu ver quem você tem. Não, mas vamos deixar surpresa. Ah, bom, então vamos deixar surprise. Achei. Mas eu, assim, como eu disse, né, não tenho experiência nenhuma de... Então, tem Drag coisas Race, que são, né, muito boas, assim. Tipo, na sexta temporada do Drag Race normal. Lembra, sabe aquela juíza que é famosa nos Estados Unidos? Jury. É, Jury. Jury. É, essa aí. Aí uma delas, a Bianca Del Rio, que foi a que ganhou, faz ela. Então, tipo, é muito engraçado. Tem a Jinx, ela faz a... No All Stars, ela fez a... Gente, qual que é a mãe da Liza Minnelli? E a Judy Garland, né? Judy Garland. Nossa, ela faz uma Judy Garland maravilhosa. Então, assim, tem uns momentos muito bons, mas tem umas que são muito ruins. Então... Pode ser que... Ah, pelo menos eu acho que no Brasil elas vão servir. Todas elas acho que vão servir. O que eu gostei é que nenhuma quis inventar de fazer um personagem americano pro Snatch Game, né? Porque tem sempre uma que não sabe aproveitar a nossa cultura de memes, né? Ah, vai ter a Gretchen, lembrei. Ah, adoro! Acho que é isso. Pô, aí perfeito, né, cara? Aí estão todos os memes brasileiros. Eu acho que vai ter André Surak também, viu? Mas a Desuraki evangélica? É, deve ser a pornô, né? Pensou lá de saco filho da coisa, tirando, gravando ela? Meu mulher! O que tá acontecendo? Se fosse Snatch Game, eu ia de Rodrigo apresentador. Ah, eu também. Eu também. Eu amo. Adoro. Eu acho que seria Turou. Acho que seria tu, Rodrigo apresentador. Amo. Ia ser perfeito. Ai, ai. Mas assim, tô feliz com o Drag Race. Eu acho que assim, se eu for comparar com... Não, que eu lembro que vocês elogiaram muito o Caravana das Drags, né? Eu acho que salvando algumas coisinhas, Eu tô gostando muito mesmo do Drag Race Brasil. Eu acho que o começo, o problema assim, que essas drags, elas não são muito carismáticas de primeira. Elas estão construindo conforme passar os episódios, eu tô começando a gostar delas. Porque assim, o Caravana, eu acho que eles dão um elenco bom logo de cara. E aí ainda pegaram umas feias, né? É, umas avulsa, né? Agora desse... É, mas que você que a gente não conhece, né? Porque eu acho que foram queimando as drags que era mais famosa, né? No Queenstar, no Caravana. É que assim, é que lá nos Estados Unidos as drags famosas também vai competir no Drag Race. E aqui as famosas não tá querendo ir, né? Que acho que é muita coisa, muito pouco pra elas, né? Enfim, cada um sou cada um. Exato. É porque também, acho que até a gente chegar no Drag Race, a gente teve outros programas de drag, né, que acabaram queimando as drag tudo, né? Sim. Queimando as drag que gosta de participar desse tipo de programa. Mas tem o povo do Caravana que pode participar do Drag Race, seria ótimo. Acho que do Queen Stars também, né? Tipo, a Sasha. Porque a Sasha era do... Ela participou do Academia das Drags, que era do YouTube da Silvete Montilla. Nossa, mãe! E ainda teve, acho que, 3 temporadas da Academia das Drags. Teve a Duda Delo Russo participou. É, a Duda, só que a Duda não se monta mais, né? É, com preguiça, né? Acabou, entregou pra Deus. Também bom trabalho. Mas eu podia ter a... Ia falar a Diego, não, mas a Diego tá famosa agora. Diego é famosa agora. Ela pode ser jurada e convidada, só. Exato. Falar isso, os jurados convidados do Drag Race, eu gosto deles, mas eu acho que pelo pedigree da franquia. Do programa, eu acho que os jurados são um pouco meio caídos, assim, tipo, Kéfera então, no próximo. Tipo, amiga. Não, mas Kéfera tudo bem. Agora, tipo, dançarino da Pabllo Vittar. Foda, né? Ah, que ele é famoso, né? Ah, mas famoso assim, a gente conhece a Kéfera. A Kéfera se conhece mais do que ele. Viado, botaram o Dumareski, né, cara? Dumareski, quem conhece? Só quem assiste The Circle, né? Como diria Poroca, beijo Poroca. O único feito de Dumareski é criar um grupo, elas que lutem. Entendeu? Só isso. Porque assim. Então, mas assim, McKeffrey é beleza. Eles, ah, sei lá, tem, é do Mares que eu acho que não, ou dançarino não. Esse menino concordo, Kéfera. Mas nos Estados Unidos também vem uns avulsos. É que de vez em quando vem uns famosos grandão, assim, mas. É que de vez em quando eles metem a Ariana Grande, né? Miley Cyrus, de vez em quando. É, mas assim, é tipo na Premiere, só pra fazer um choque na coisa. Mas igual assim, primeiro grupo recebe Gretchen como jurado, e o segundo grupo dançarino da Pablo. Tipo, foda. O melhor é a cara da Organza. Ah, quem que vocês sugeriram de vocês? A Gretchen de vocês. Ah, eu dançarino da Pablo. Aí ela, ah, tá. Mas eles tiveram que fingir que amavam a dançarina, da Pablo. É. Ele revolucionou a história da música, né? Adoro revolucionar a história da música. Achei que por quê? Um Gil do Vigor, que é viado, aí podia julgar. Umas coisas assim, gente que conhece, né? Mas é porque a Gil é da Globo, né? Ah, aí não sei se pode. É. Podia botar a Ju. Ju participou da caravana, né? É, podia botar a Ju. Mas eu acho que vai ter Paola na próxima temporada. Você viu? A Greg fez a zoada com a Paola, né? Nesse episódio. A Carmela? É. Sim, vi. Aí a Paola comentou no Twitter, assim... Ah, me chama que da próxima vez eu quero participar, mas só se for pra ser montada de drag. E aí a Greg mandou assim pra ela, escreveu, me chama na DM, Paola. Amo! Ah, Paola, ainda teve esse desafio do bolo, gente. Eu não consegui, assim, com a mentira Polaroid lambendo uma rosquinha, eu não consegui, foi demais pra mim. Foi eu muito falo que ela foi boa, né, depois. Foi maravilhoso. Foi uma das beijo vencedoras, Greg, né? Entendeu? Beijo, Greg. Ai, foi maravilhoso. Bettina Polaroid. E a Greg, cada episódio melhorando como apresentadora, né? Ai, orgulho. Eu achei que ela tá bem boa nesse episódio, assim. Quando ela fica não presa ao roteiro, né? E quando ela não fica repetindo bordão, tipo, nesse episódio ela só falou o cagada uma vez, né? Mas tivemos babadeira. Mais um episódio, babadeira. Né? Mas assim, o problema é que às vezes ela dá uma forçada e dá uma irritada, mas quando ela faz natural, é muito bom. Sim, né? E eu, como a gente falou, das drags, mesmo elas sendo mais desconhecidas do rolê, eu consigo ter um carisma, assim, por elas, né? Tipo a Shannon. Eu amo a Shannon, cara. Ah, eu amo muito. Ela é muito. Ela é muito viada. Uhum. E ela é muito viada. O jeito que ela fala. É muito engraçado, cara. Eu gosto sim, muito. Maravilhosa. Shannon tudo, filhas, né, gente? Para serem babadeiras. Babadeiras. Shannon e Organza, né? Eu acho as duas muito boas. Eu amo Shannon. É. Organza eu gosto menos, mas assim, as minhas faves, assim, que eu gosto muito é Shannon e Bettina Polaroid. E agora eu tô pegando... Ah, bem, da Bettina Polaroid. Bettina é pra mim, Bettina Polaroid tem que ganhar Miss Simpatia, porque ela é muito boa nessa aí. Não vai ganhar a temporada. E tem essa votação? Tem. Eles, é que depende de como é que eles fazem. Às vezes é as próprias drags que votam, às vezes é o público, aí eles decidem. Eu acho que Miranda Lebrão drag, né? Também tem uma chance. Eu aprendi a gostar da Miranda Lebrão. Pois é, exatamente. Nossa, no primeiro episódio eu achei estranho, aí no depois eu comecei a simpatizar com ela, sabe? Eu aprendi a gostar até da menina lá, da outra, que tem uns dentão, que tem o cabelinho enroladinho. Ruby Ocean. Exato. Menino, tá rolando babado no Twitter de Ruby Ocean, vocês viram? Não, não, menina, conta. Ruby Ocean tá roubando os looks de artista. Gente, ó, que eu tô falando no Twitter, não sou eu, não. Tá o quê? Ela pegou uns designs. Mas mulher, ela não... É, mas ela não é costureira? Então, design, mas ela costurou o que os desenhos que ela via na internet, não deu crédito pras pessoas. É o que tá rolando a boca miúda do Twitter, não posso confirmar nada. Viato! Ai, eu amo. Aquele jogo de jornal, então, é o que pegou. Eu vou ver. Ai, aí chamam ela até de Rouba Ocean, né? Adoro Rouba Ocean. Deixa eu ver se eu acho aqui o ator do vestido. Olha, babadeira essa informação que você trouxe, hein? A gente, vamos enaltecer, maldita, na semana passada, com aquele look verde e amarelo. Que tava lindíssima! Puta que pariu, que viado bonito, né? E aí né, recebeu a crítica de que tem que ser menos bonita, né? Mas nessa semana, o This Boy, né, esse menino, ele também elogiou que ela tava tão bonita que chega a ser desagradável. Não, gente... Agora é pronto. Nossa, julgada por ser bonita. Não é? Exatamente. Ó, vou mandar aqui. É Roubei Ocean, o apelido dela. Roubei Ocean. Olha aqui, ó, o desenho. É igualzinho o look que ela tava dessa semana. Deixa eu ver. Vamos ver aqui a informação babadeira. Eita porra. Igualzinho, viado. Nossa, o pessoal expõe mesmo, né? Mas menino, onde é gay, não há pai. E parece que tem mais looks, mas eu não procurei, né? Então. Não tem advogados para, né? É, não tem. O escritório Um Tiro de Justiça falou pra não falar nada. A gente evita, né? A gente evita o processo. Mas a Ruby hoje, semana passada, tava belíssima com aquele coisa de sereia, meio peixe. Pra mim, ela que... Tava mesmo. Peixe. Tava mesmo. Não, a NASA ter ganhado ali junto com a coisa... Viado. Olha, gente, sinceramente, ainda não sei o que viram na NASA ainda. Foi, porque... a gente falou isso, eu falei isso. Você ajuda essa semana? Não entendeu. Não, dessa semana ainda... O Edu falou que puxa um saco da NASA, mesma coisa. De novo, de novo. Que ela entrega muito, que ela tem muito carisma, que ela tá um passo pra decolar, sabe? Toda hora, só porque ela é um boyzinho bonito, entendeu? É belíssimo. Só posso dizer uma coisa... Pegar, faria? Só posso dizer uma coisa pra vocês? Eu te... Faria, eu te... com tranquilidade. Ah, mas menina, eu faria mais da metade desse elenco que eu faria, viu? É, exatamente. Amiga, não. Metade, não. Mas quem que tá fazendo? Nossa, não faria Xanon, não faria Organza. Nossa, eu faria as duas fácil. Eu também. Não faria. Não tenho problema. Não. Faria. Ai, gente, mas talvez Miranda Debrão... Não sei se... né? A gente tudo aqui... Não, Miranda faria. Lebrão, e eles não Miranda fariam Lebrão, a gente. Eu não faria. Você falou assim, tá falando que faria, eles não fariam você, linda. Exato. Não, Miranda Lebrão... É, só a Beth que faria, né? Betina Polaroid, nossa, falei demais. Vem pro estúdio da Betina Polaroid, né? Vem pro estúdio da Betina Polaroid. Ai, a gente amou tanto essa velha. Como pode, né, cara? Ai, essa velha é muito carinho da gente, assim, né? Ai, e ela tem essa voz de tia rouca, né? Uhum. Eu fiquei tão triste que Melusine saiu, porque ela era muito meme da temporada. Eu Cês também adorava Melusine, gente. Vocês viram o vídeo dela... ela no parque de diversão vestida de madrasta má, da Branca de Neve? Não, por favor. É uma festa infantil. Gente. É muito maravilhoso. Viado, eu não sei se vocês vocês comentaram semana passada o episódio. Fala, meu Edu falou até desse, passada. Mas. Uhum. Vocês falaram. Não, mas fala. Fala, não, a gente porque... tá falando semana a semana. O que você acha, Belice? Pode falar. Não, eu achei horrível que eliminaram a Melusine e deixaram a Aquarela, gente. Eu também. A Aquarela já foi. Podre na semana passada, inclusive foi bem exatamente, melhor. Não fez o menor sentido ali aquela... Mas o que eu falei com o Leoz na semana passada foi que eu não sei se pode ter pego realmente, como até as próprias drags tinham falado, que eu reparei que a Greg não gostou quando ela tirou o top, né? Ah, sim, ficou... sim, isso eu notei também, isso eu notei. Mas assim, gente, as drags, até no americano mesmo... Não seria que ela tava no bórum também, né? É, exatamente, eu também... Uhum. Entendi. Foi só aquela implicância da saia. Nossa, essa saia é muito atochada. Ai, gente, vai se fuder, né? Ah, mas tava melhor do que muitas ali. E aí... Uhum. Não mentiu. Pois é. Não, gente, achei injusto a saída de... Homofóbico, eu diria eu. Exato. Agora eu tenho que dizer que achei o ponto alto do programa foi o uso do meme, mas Serena, você também é branca, né? Maravilhoso. Ah, eu filho. Amei. Eu amei. Você é tão branca que você forjou seu braço e ninguém vai perceber. Mas, sim. Serena, você também é branca. Eu amo o jeito que a Organza fala. Ah, é muito bom. Tudo. Não, o jeito que a Organza e que a Xanon falam, gente, não tem condição nenhuma. Gente, é o top 2 da temporada. Não pode ser outras pessoas. É verdade. Só aceito Bettina Polaroid em terceiro. E me simpatia. Precisa dar um up, né? Porque ela tá... Ah, eu acho que vai ser. Se tá caminhando pra ser Organza, Xanon, Maldita e NASA. NASA vai ser arrastada. NASA vai até... E vai ser... E não vai ganhar. Tenho certeza que não ganha. Não sendo a The View... É Dallas, é Dallas DeVille, né? Tá ótimo. Arrastada DeVille. Não era nem pra ela estar mais, né, no programa, né? Não era nem pra essa gatinha estar mais no programa. Não, nem pra você estar aqui, linda, né? Sim. Porque, olha, seriamente, Britter. Condição nenhuma, pelo amor de Deus. Mas é isso. Semana que vem estamos aqui. Vamos ver se a gente consegue todo mundo ver o Snatch Game, né? Pra gente poder comentar o aqui na semana, né? porque vocês todos falam tanto tão bem dos Netflix. Não vou estar aqui, vou estar em Maceió. Não, você é tudo bem, cara. Garoto. Precisa jogar na nossa cara que você vai estar de férias, sua ridícula? Puta. Ele não tem que falar nada, que toda hora viaja. Eu. Respeite. Gente, uma vez na vida, gente. É um diazinho que a gente fica fora. 80 vezes esse ano. Bicha, a senhora não seja assim. Respeite nossas férias. Eu não falo nada, porque eu só tirei 10 dias de férias, gente. É isso. Bom. Mas é isso. Mas então, seguindo, menino, nossas pautas aqui, eu ia falar que eu vi, Taylor, depois que eu terminei Sex Education, eu vi uma série sul-africana chamada Fora da Bolha, né? Que aqui no título original dela é... Como foi que tu chegou nessa série, né? Menino, ficou aparecendo pra mim no destaque, né? E aí, qual é a sinopse dessa buçanha, né? Essa que série susto, maravilhosa. Gente! Buçanha! Que medo eu tive! Nessa buçanha, né? Que ela só tem 6 episódios, né? Só tem 6 episódios dessa grande, essa gloriosa série. E que ela, como eu disse, ela é sul-africana. E tem a menina, tá dando a festa dela de 19 anos, né? Ela tá dando a festa de 19 anos. Como é que é o nome da gatinha? Bali. Bali. Ela tá dando a festa dela de 19 anos. Ela é meio influencerzinha, né? Então ela tudo posta nas redes e tal, não sei o quê. Até que a polícia invade a casa dela atrás de... com um mandado de busca e apreensão, que a mãe dela é ministra e entrou numa... Ela fez uma compra de camisinhas furadas pra distribuir pras pessoas necessitadas. E aí ela, né, fica ali envergonhada e tal. Ela tava pra ir pra faculdade, nananã. E aí ela decide ir pra pior faculdade da África do Sul, né? Pra ir como uma anônima. Só que quando ela chega lá, todo mundo sabe quem ela é. E aí ela vai ter que se redescobrir, né? E descobrir novas amizades nessa nova vida dela, né? Sem o apoio da mãe, sem dinheiro. E assim, é uma série bem intencionada. Mas eu não consegui ver mais do que um episódio e meio, né? Olha, foi muito. Mais obrigado, é isso, só. Né? e foi demais, assim, pra mim. Eu acabei vendo só um episódio e meio, assim. Porque a mocinha, a Bali, ela é carismática. Mas o resto do elenco, Mona Miss, pode também, demais. Ela tem um amigo que é indiano, homossexual e Uber. Eu amo a sigla. LGBTQIA+U, Uber. E ele acaba encontrando com um menino que tá sendo candidato a não prefeito, né, menino? Que vai ser o presidente do campus da faculdade, que ele tá lá na faculdade há vários anos, aí tá tentando a reeleição, e ele é vinhado na encolha, escondido. E aí ele pega esse menino, aí ele quer transar com um menino indiano, o menino indiano fala que não, que tá indo muito rápido, ele soca a cara do menino indiano todo e fala assim, você é uma bichona fresca, e vai embora. Aí fica esse drama também, né? Ruim. É isso, né, gente? Esse é o tipo de coisa que eu me meto, né? Assim como também assisti aí a gloriosa série do Star Plus, né? Que eu fiquei sabendo ontem numa reunião no trabalho. Eita. Que tem roteiro do marido ou namorado da Little Seal, né? Da Foquinha. E, assim... Gente, relevância, essa, né? Temos aqui. Essa série, compro likes, cara. Pra ela ser ruim, ela tinha que melhorar muito. Tinha que comprar qualidades, né? Sim. É, pra ela ser ruim, ela tinha que melhorar muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, né? Porque a sinopse é um moço que ele é, tipo, um ator fracassado que trabalha numa empresa que faz aquele papel que a gente usa pra secar a cara, né, nas empresas, essas coisas assim. Papel toalha? Não digo que é papel toalha, porque é aquele papel que a gente usa na empresa mesmo. Sim, a gente vai no banheiro e... Né, aqueles papel lá. E trabalha nessa empresa, né, já que ele não consegue ganhar dinheiro como ator. E aí, ele encontra o Lúcio Mauro Filho, que tá fazendo um papel de latino. E ele fala que pra ele crescer na vida, ele precisa mudar a personalidade dele e vender uma pessoa que ele não é. E aí, ele começa a mentir que tá trabalhando com um diretor diretor indiano fazendo um filme na Tailândia, não sei o quê. E aí, por algum motivo, ele contrata o Thiago Fragoso pra ser o cara que vai comprar as pessoas que vão fazer o engajamento dele nas redes. E ele, por algum motivo, se torna a pessoa mais famosa do Brasil por isso. E esse é o plot da série. Que bacana. E é tudo tão ruim. Nossa, eu fiquei assim... Tem alguém conhecido nessa série? Sim. Thiago Fragoso, como o moço, né? O protagonista, né, menino? O protagonista é famoso. Famoso não, né? Conhecido. Né? Deixa eu até ver aqui quem é. Compro likes. Star Plus. Compro like. Quem é o protagonista? Tem o Pedro Cardoso aparece nesse piloto. Eita, o Evandro porra. Mesquita. Nossa, desembolsaram, mas não desembolsaram qualidades, né? Desembolsaram duas balas, sete belas. Eu amo que não tem o nome do protagonista. Que o protagonista dessa série, ele é Fábio Lago. Ele não é... Ele já fez muita coisa na televisão, mas ele nunca é importante na televisão. Ele sempre eu lembro que o amigo de alguém. Exatamente. Eu lembro dele de alguma novela, das sete. Então por isso que ele não era nada importante, né? Porque... Por isso que ele comprou lá. É isso. Né? Fábio Lago, quem é? Deixa eu procurar. Fábio Lago. Tu vai ver que ele é tipo um empregado. Eu sei quem um amigo de alguém. Sim. Tá no núcleo de comédia de alguma novela. Sim, exato. Né? Mas nunca é ninguém importante. E aí falaram assim, vamos pegar esse cara e ele vai ser o protagonista. E eu fiquei, super certo. Que bosta! Né? Fiquei assim, nossa, fiquei traumatizado. Assistiu eu vejo quantos episódios? Ruim, né? Traumalizado. Um meio. Eu ainda assisti o meio do outro, gente, meu assistir. Eu me odeio. Ai, jovem. Eu me odeio. Na clínica de reabilitação. Falar nisso, vou deixar aqui uma dica pra você assistir, né? Você e Zanon também. Que Zanon viu o Past Lives, né? Que é um cristal de filme, né? Past Lives. Lindo. Eu vi... Eu até compartilhei lá no nosso grupo, né? Que eu vi mais um filme com a... Com a Sherry Cola, né? Uhum. Gloriosa Sherry Cola aí, que pra mim foi uma grande, como é que eu posso dizer, foi uma coisa que eu não estava esperando nada, que eu não dava nada pra ver, e me surpreendeu muito, assim, o filme, fiquei bem prometeu feliz, nada, entregou tudo. Exato, o nome do filme, e o diretor do filme é até um cara que a gente gosta bastante. O nome do filme é Shortcomings, né, que tem a Sherry Cola e tem até a participação da menina que também tá no Joyride também. Esqueci agora o nome. Que é da menina do... Mesma menina do... Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, né? A filha. Ela trabalha nesse filme. A Stephanie. A Sapatão. Isso! Stephanie Chu. Ela tá nesse filme também. Eu achei esse filme uma gostosurinha, uma gracinha, né? Acho que vale a pena assistir. Shortcoming. E ele tem 1 hora e 28 de filme. É menor do que o piloto de The Continental. Ai, eu cheguei. Enfim, o trauma. Menor que o piloto de Continental, né? Inclusive, vamos falar de The Continental, né? Ai, me conta, porque eu quero saber se eu devo assistir. Adoro me conta. The Continental, né? Que foi vendido aí, né? Como a série que vai mostrar ali... Ela se passa no universo do John Wick e vai mostrar como o... Como é que é o nome do moço? Lá o... Keanu Reeves. Hoje. Não, o gerente do hotel. O véio? É. O véio, né? Não lembro o nome do véio. O nome do véio... Eu tô véio. Winston. Isso, vai mostrar o Winston quando ele era jovem, né? Uhum. E como ele se tornou a pessoa que passou a ser o principal ali daquele hotel de Nova York, né? Do Continental. Passou a ser mais importante. Aí tem o Mel Gibson, né, que é o vilão da série. Sim. E ela só 3 episódios. Só que 3 episódios de 1 hora e meia. Meu Deus. Isso. E assim, essa semana eu vi muita coisa ruim. Né? Já tinha um tempo que eu não via tanta coisa ruim na sequência, assim, né? E aí eu fui ver esse piloto de Continental. Eu tenho que dizer que eu já fui com... Preconceito pelo fato do piloto ter 1h30. Quando eu vi que era 1h30, eu falei, caralho. Eu falei, cara, por que 1h30? Que ódio. E aí, quando ele começa, porque tem 75 personagens na série. Sim. E aí, um plot que o homem tá roubando o cofre do hotel. E aí, ele tá roubando um negócio. E aí, ele some. E aí, de repente, o Winston tá em Londres fazendo falando que ele é amigo de não sei quem. Aí, ele é pego pela galera, levado pra Nova York, porque ele é amigo do cara que roubou o cofre, e ao mesmo tempo tem uma mulher que tá dando pra um cara amigo lá, não, que é irmão, casado. Né? Irmão, é, isso daí. E, assim, eu tenho que dizer que eu vi, compro like, né, vi lá a série da África do Sul, mas The Continental, pra mim, é 30 minutos foi o máximo que eu consegui assistir de compra. Garoto, para de ser assim. Eu só não assisti pode. 30 minutos. Porque eu achei. Mas não tem nenhuma lutinha boa? Eu achei. Achei que não é ruim, podre as cenas de ação, mas eu achei que, assim, o universo de John Wick, achei. Achei. É porque nesse primeiro episódio, não teve, assim, luta mesmo, que nem tem John Wick, né? Assim, teve muita bala, né? Muito tiroteio. É, teve que tiro foi esse. Exatamente, foi tiro pra todo lado. Aí, mas luta realmente não teve, né? Mas você, que assistiu o episódio inteiro. Sim. E aí? Cara, eu gostei com ressalvas, sabe? Assim, eu acho que deu pra sentir a questão do tempo do episódio, sabe? Eu acho que o ritmo do episódio tem uns momentos que fica muito maçante ali e tal. Que é uma coisa que eu tava falando pro Sasso, que eu acho que é assim, nessa história toda ali, basicamente a gente só conhece o Winston. Todos o restante são personagens novos. Então, assim, eu acho que eles demoram muito tempo nessa exploração dos novos personagens. E aí, assim, pra gente, enquanto fã de John Wick, né, é meio, assim, maçante a gente ter que conhecer aquilo tudo pra durar só 3 episódios de temporada, né? Então, assim, acho que eles podiam ter cortado alguns ali e ter feito uma coisa menorzinha, sabe? Assim, tipo, preciso ter todos esses personagens fixos, certo? Mas, assim, mas ainda assim, me deixou curioso porque eu gosto desse mundo do John Wick, assim, eu acho que é de franquia porradeira, é o único que eu gosto, basicamente, e eu acho que eles conseguem brincar com as coisas, assim. Achei a história dos irmãos ok, sabe, assim, porque Sassi não viu tudo, né, Zanon não viu, mas, assim, o irmão do Winston, ele roubou um artefato lá do cara que é o atual dono do hotel, que é o Mel Gibson. E aí, o Mel Gibson chama o irmão dele, que é o Winston, pra voltar da Inglaterra pros Estados Unidos pra poder encontrar o irmão, né? E aí o Winston diz que não quer saber do irmão dele, que o irmão dele nunca mais teve contato com ele e tudo mais. Só que ele fala isso da boca pra fora e, na verdade, ele vai atrás do irmão pra poder avisar que o Gibson tá indo atrás dele, né? E aí, nisso ele descobre que o irmão tá casado, namorado, enrolado lá com a mulher, e o irmão não quer saber, não quer devolver o bagulho lá que ele roubou, né? E aí eles são perseguidos pelos capangas do Mel Gibson, né? Basicamente o primeiro episódio todo, né? E aí chega no final, eles vão fugir de helicóptero, os três estão subindo lá num prédio, aí tem um helicóptero lá com um amigo deles, eles sobem no helicóptero, os três, né, o Winston, o irmão e a mulher do irmão, né, e aí o irmão vai e pula do helicóptero e pra se sacrificar e pra poder, né, liberar o irmão e a esposa dele, né, e aí ele morre, e aí o Winston vai e chega lá nos caras que ele conheceu durante o episódio quando procurava o irmão, o Winston chega lá e diz, olha, preciso de armas, muitas armas, que eu preciso me vingar do Mel Gibson. E aí termina o episódio. Então, a partir do próximo, vai dedo no cu e gritaria. Entendeu? Não sei quantos da temporada? Três. Ah. De uma hora e meia cada. O problema é assim, deixa eu perguntar. Você gostou do terceiro filme do John Wick? Gostei. Eu acho que não teve nenhum que eu desgostei. Ai, nossa, fiquei tão enrolado, demora tanto pra acabar. É 3 horas de filme que, nossa senhora. O terceiro é o último que saiu? É, 2 horas e 40 de filme. O último que saiu não é o 4, não? Tô doido. É o 4? É o 3. Agora até eu fiquei na dúvida, me confundiu aqui, deixa eu ver. Mas eu acho que o que saiu já era o 4. Será? É, mas assim, mas tu tá falando do último, né, no final da segunda, né? Nossa, achei tão chato. Que é eu gostei por conta das cenas de... foi o 4 mesmo. Eu gostei porque eu acho que ele tem muita cena de porrada, e eu gosto, e... O 3 é da Ruby Rose, né? Eu acho. Ah, o Parabellum, é verdade. E eu gostei porque tem muita cena de porrada. E assim, é muita cena grande de porrada, sabe? Assim, muita cena esticada. E aí. E teve aquele final que eu achei que iam matar e não mataram, né? Então fiquei feliz. Mas eu assim. Vou assistir pra ver, vai que eu gosto, né? Tu assistiu todos os John Wick? Assisti tudo. Eu gosto do John Wick. Todos. Pois é, eu acho que assim, pro mundo que ele se propõe lá, que o John Wick já apresentou nos filmes, eu acho que é uma série interessante, sabe? Assim, pelo menos pra gente conhecer mais do hotel, né? Os tipos de... Porque nesse primeiro episódio também tem o plot da jornalista, né? Que ela tá... eu acho que ela é jornalista. Ou é jornalista ou policial? Mas assim, ela está investigando esses gangsters, né? Que tem lá na cidade. E aí, ela tá desconfiada que o hotel, né? Tem alguma coisa de errada no hotel. Aí ela vai... Aí assim, ela tá trabalhando em parceria com o cara diz, não é pra ela... O policial diz, não é pra ela ir lá. Ela vai mesmo assim no hotel. Aí assim, lá dentro do hotel, né? Eles pagam as coisas com a moeda do próprio hotel, né? Não sei se tu lembra nos filmes, né? Aí quando ela chega lá, ela pede uma bebida no bar e ela paga com dinheiro mesmo. Aí todo mundo da sala, assim, na mesma hora, olha pra elas, achando estranho, né? E todo aí... Exato. E aí depois, eu não lembro, ela faz alguma outra coisa também que chama a atenção de todo mundo. Aí ela vê que realmente tem algo muito estranho e aí ela sai correndo do hotel, assim, né? Então, acho que ela vai voltar ou vai continuar nessa pesquisa pra tentar descobrir o que é que tem lá no hotel, né? E é gangster mesmo ou não. Provavelmente, vai ser isso mesmo. Exatamente. Então assim, não é a melhor coisa, mas também mas achei bem feito, bem bom, assim, deu pra descontrair, assistir assim, de boa, né, com um pouquinho poderia ser um pouquinho mais curto, mas deu pra assistir sem morrer. Já viu coisas piores, né? Exatamente, com certeza, muita coisa pior. Muita coisa via, né? É isso. Mas então você vai concluir, então. Vai assistir os outros 2 episódios. Sim, então, sim. Certo. Então, sabe que o senhor é o responsável por contar, então, né? Como vai ser aí o final, né? Beleza. Daqui a 2 semanas nos encontramos. É isso. Eu terminei, na semana passada eu tava falando com o Leózio, eu terminei o Shelter, né? Inclusive, realmente acabou na semana passada, né? Eu só tinha visto os 2 primeiros, e aí na semana passada eu acabei vendo todos os episódios que faltavam. E eu confesso que eu fiquei assim... eu fiquei um pouco frustrado, né? Fiquei um pouco frustrado. Mas eu não odiei a série, porque os amigos, né? Eles são muito bons, assim. Os atores que fazem o trio de amigos, assim. Eles são muito, muito, muito carismáticos. Então isso foi uma coisa que me deixou feliz. Mas com a série, assim, eu fiquei meio bolado. Porque eu vi a série, né, o trailer, e eu achei que... Aí vão dizer assim, mas a culpa é sua que você pensou, né? Uma coisa não era outra. Que eu achei realmente que a gente teria alguma coisa sobrenatural, né? Até por causa da moça lá, da casa, que diz que o pai dele tá vivo e tal, nananã, né? Uhum. Então, eu achei que ia ter. Mas, na verdade, é só mesmo a véia, né, e o pai dele, eles fazem parte de um... Não é uma empresa. não é uma empresa, né? Mas de uma organização que luta contra o tráfico de crianças e adolescentes. É isso. É isso. Esse é o plot da série. Porque a véia, ela era uma... Ela é judia, né? E ela sobreviveu ao Holocausto e ela salvou várias crianças de serem mortas no Holocausto. E aí criou essa organização que continua até hoje fazendo isso. E aí a tal menininha loura que tinha sumido... Ela tinha sido vendida pra um puteiro e pra um cara. Aí essa organização conseguiu salvar ela, levou ela pra essa outra cidade. Só que ela acabou sendo encontrada pela galera do mal, que vendeu ela. E aí pegou ela de novo e vendeu ela de novo. Meu Deus. Exato. E aí eles ficam nessa investigação aí, basicamente procurando pela menina a série inteira, né? Eles conseguem resgatar ela só no último episódio. Uhum. E aí a gente descobre, né, menino, que a véia falou assim, teu pai tá vivo. Mas, na verdade, a véia não sabia se o homem tava vivo, né? Só que a gente descobre que, na verdade, Polarra está realmente vivo. A última cena da temporada é o Mickey encontrando o pai, que tava preso por uma da... O pai, o vilão da temporada, é uma das crianças que foi salva por essa organização. Só que aí eles levavam as crianças e colocavam as crianças, até eles poderem levar elas pra outro país ou pra outros lugares, colocavam as crianças numa sala à prova de som, né? Pra polícia não achar e tal, nananã. E eles salvam esse menino, que tem um irmão. E esse irmão, ele tem... problema de asma. Só que ele tá sem aquela coisinha, né, de remédio. Então ele acaba morrendo. E aí o irmão mais velho fica com ódio e decide se vingar dessa organização. Então ele que tentou matar o Polarra. Só que ele sabia, ele queria que o Polarra sofresse. Então o que ele faz? Ele não mata o Polarra e deixa o Polarra preso no mesmo lugar aonde o irmão dele morreu. E aí no final da temporada, o Mickey e os amigos vão até esse lugar. E aí quando eles abrem a porta, tá o Polarra lá dentro. E aí acaba a temporada. Aí eu acho que vai ter uma segunda temporada, né? Até porque o vilão fugiu, né? Ele ainda tá solto. E tem essa história aí do pai realmente estar vivo. E aí além disso, tinha a historinha lá da Constance Zimmer, né? Que todo mundo achava que ela teve um caso com o xerife, né? Por isso que o xerife tinha essa coisa, não gostava dele, nananã. Só que, na verdade, ela tinha um caso com a mulher do xerife. Eita! Né? Uhum. Ela tinha um caso com a mulher do xerife. Por isso que tinha esse climão. Porque ela fugiu da cidade, né? Ela fugiu da cidade pra não ter que ver a mulher que ela amava ficar com outra pessoa. E além disso também, vale dizer que ela fala assim, ai, o seu pai, né, fala pro Mickey, o seu pai ficou lá na casa da mulher morcega, né, porque ele tinha sido desafiado. E quem desafiou ela de entrar na casa da mulher morcega foi ela mesmo. Então ela tem um remorsinho, assim, né. Ela fala que depois daquilo ali, ele nunca mais foi a mesma pessoa e tal, nananã. Mas na verdade é porque quando ele chegou na casa da mulher morcega, ele viu que o amigo, que tem aquele amigo que tá desaparecido, né? Que desapareceu quando era criança, há não sei quantos anos, nananã, né? E todo mundo acha que ele morreu. Na verdade, a mulher tinha salvado ele e o Polarra criança viu ele vivo. E aí ela convenceu ele a não contar pra ninguém, que foi quando ele se torna um membro dessa organização pra proteger e salvar as crianças que sofrem violência e que são vendidas por aí. É isso, né? Mas eu gostei, mas assim, não amei. Mas também muito porque eu esperava que ia ser uma coisa de um jeito e acabou sendo outra coisa. Porque em nenhum momento eu ia imaginar que era uma organização que preserva crianças e adolescentes que são vendidos no mercado por aí. Em nenhum momento eu ia pensar que era sobre isso, a série. Chocated. Mas como eu disse, os protagonistas lá, os jovens, eles são muito, muito carismáticos. Eu adorei muito eles, né? Então, se tiver uma segunda temporada, não sei se vai ter, se tiver uma segunda temporada, eu vou ver por causa deles. Eu achei eles muito bons. É isso. Sabe por quê? Muito porque bem. A gente tá assistindo a 12ª temporada de American Horror Story, né? A American Horror Story, né? Mochila de criança. Ou como o Zanon disse, né? Grávida de Taubaté. Grávida de 4. Grávida de 4 aí, né? A nova temporada. A primeira parte, né? Porque como a série tava sem roteirista, né? Porque ator não precisa, porque tem ator também na série, né? A gente tá aí vendo o Ryan Murphy requentar a história, né? Porque ele já fez essa história de criança maldita, de criança alienígena. Ele tem uma obsessão com isso. E, mais uma vez, ele traz esse negócio, né? Agora, protagonizado pela Emma Roberts, que, nossa, nesse piloto, o que a Emma Roberts tá ruim. Ruim, nossa! É ela por isso tá que o povo elogiou tanto a Kim Kardashian, né? Exato, que tá fazendo o papel de Kim Kardashian, né? Ela só tá sendo assim. Exatamente. Está belíssima, né? Mas tá isso fatal, é fato. Né? Uhum. Mas é eu acho que a Kim Kardashian nunca teve tão bonita na TV como ela tá nessa série. Isso é inegável, eu concordo com você. Que ela tá bem fazendo o papel dela e tá muito bonita. Mas em compensação, a Emma Roberts tá horrível, horrível. Nossa, tá todas as cenas dela são vergonhosas. São muito vergonhosas as cenas dela. Nossa. Mas vocês, amigo, vocês viram essa bombinha. E aí? Bombinha do que bombinha essa? Tá... Porque, gente, pra mim é a mesma temporada que já falaram alguma outra vez, porque tá só mostrando uma grávida de alguma coisa que a gente vai descobrir. Uhum. Não sei, não, pra mim não tem sentido essa temporada aí. Porque pra mim até agora não tem tema. American Horror Story em 2023, gente. Assim, eu acho que quando começou, né, assim, eu acho que ela tinha mais uns temas, uma maior diversidade de temas, e eu acho que, assim, até as coisas que traziam eram mais surpreendentes, sabe? Então, assim, hoje em dia, você vê, assim, essa temporada, né, de grávida do mal aí e tal. Gente, não assusta mais ninguém, não prende mais ninguém uma história dessa. Aí você tem Emma Roberts, né, que resolveu ser caricata, né, mas que já é. Gente, assim, eu sou uma pessoa chata, eu sei. Mas vocês não ficaram incomodados que a Emma Roberts é, tipo, a Anne Hathaway do momento, a mais, a top modelo... E ninguém reconhece ela. Foda-se. Tirando a mulher da clínica lá, né? Uhum. Ninguém reconheceu essa mulher. E eu tô. Tá bom, mas ela não é super famosa? Ela não tá. Tem revista com ela. Tem sim. Um negócio no meio da cidade. E ninguém conhece a mulher. Desculpa, amigo. Pode seguir. Não, mas é bem isso mesmo. É Emma assim, Roberts fazendo Emma Roberts em todos os universos. É o mesmo papel de sempre, né, gente? Exato. O Emma Roberts verso, né? E o marido dela, Matt Zucre, eu não sei se ele tava com preguiça de fazer ou se ele tentou botar alguma coisa... Já tava entrando em greve, eu acho. Ele falou assim, amigo, pra esse roteiro eu não vou nem me esforçar. Pois é, porque assim, olha, eu olhava esse personagem, assim, primeiro, claramente, ele não gosta da mulher, né? Tá na cara que não. Ele tá ali mesmo pra ter um filho, de ganhar. Né? Exatamente, só quer ter um filho. E aí o Matt Zucker também tá numa preguiça de atuação que eu, olha... Nossa, e quando, quando eles vão naquele jantar que tem aquela mulher que fica falando da outra mulher dele, meu Deus, sim, que coisa chata! Sim, exatamente. Que coisa chata da porra. Aí fica... Como é o nome daquela... Da que fica só olhando, encarando ela de longe? A cara dela Vini? Não. É a cara dela Vini que fica olhando ela, né? Ali a cara, não. Eu achei que era... É a cara dela Vini. A de cabelo preto que fica só, assim, de longe. Tô muito ruim. Isso, eu tô muito ruim. Eu tenho quase certeza que é a cara dela Vini. Gente, pra mim que era a... Ai, gente, aqui tem participado das últimas temporadas aí de Titia. Quem? A Paris Jackson. A Bilu? Bilu, exatamente. Eu tava aqui tentando lembrar o nome. Não, Bilu. Não é a Bilu, não, menina. A Bilu nem aparece no crédito desse primeiro episódio. Viado, pois eu jurava que era ela. Eu acho que é a Bilu que é a médica, não é? A médica? Não. Ai, gente, já tô confundindo. Não, a gente tá falando daquela mulher de daquela preto que fica aparecendo em vários momentos do episódio. Em vários lugares. Pra mim é a cara dela. Pra mim é a cara dela Vini. Gente, pois eu jurava que era Bilu. Pra mim é a cara dela Vini. Vixe, mas deixa eu até. Foi até olhar aqui pra confirmar, porque agora até. Se bem se ela aparecer aqui, né? Belo dia. Pra mim é a carinha dela Vini. Mas posso estar equivocado? Obviamente. Porque isso é ela, isso é minha vida, isso é meu puto. É, talvez seja ela mesmo, porque Bilu não está mesmo nos créditos. Entendi. Gente, pois eu jurava que era Bilu, gente, a bichinha. Mas eu tava sem saber quem era até a tipo, a última cena, assim, né? Na última cena, aí dá pra ver que é melhor que a ela. Que é a Gloriosa. Tá. Mas eu fiquei assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Sim, aí fica essa mulher também encarando ela, aí fica a véia aparecendo também toda hora, pra dizer que conhece ela já. Mas qual que é o tema da temporada? Eu não entendi até agora. Essa, não sei, o tema da temporada é... Não, e o médico manda ela usar supositório, né? Acho muito escroto isso. E fora que a Emma Roberts fica delirando, né? Vendo outras coisas, completamente maluca. Gente, mas não tem uma temporada que uma tava grávida do demônio? Por que precisa fazer mais uma com grávida de outra coisa, né? É isso, eles gostam de grávida do demônio, grávida de ET. De é as maluquices do Ryan Murphy. Que, tipo, ele não consegue nem... Mas o pior é que eu vi, quando eu tava passando ali os créditos, que essa merda é baseada num livro, a história dessa temporada. Isso aí já tinham falado, já que era baseado num livro. Livro de quê? É a moça do Pose que tá escrevendo. Um livro merda, com certeza. Por que ele não fez American Horror Story Evelyn Hugo? Porque puta que pariu, cara. Que bosta. Sim. Que bosta. Assim, é uma bostona. Dessa vez não fizeram nem questão de disfarçar a ruidade da temporada. Não, é só um grande foda-se. Sim, exatamente. Né, que geralmente o primeiro episódio dá uma enganada, né? Ele engana a gente. Aí quando vai chegando no terceiro, no quarto, a gente fala assim, meu Deus, por que eu estou assistindo isso? Mas esse primeiro é o suficiente pra você falar assim, meu Deus, que bosta. E a gente vai até o final, porque a gente se odeia, né? Então. Exatamente. A gente. Última temporada boa foi Roanoke. Não teve medo. Boa, depois disso. Roanoke. Saudades, Roanoke. Roanoke é do... Roanoke foi bonito. A da casa. Saudade. Sexta temporada, velho, do Roanoke. Teve aquela que vocês gostaram também do acampamento, não foi? 1984? A gente zoou, né, amigo? Eu não gostei, não. A gente riu, né? Gostar é muito forte. A gente riu. Eu só ouvi elogios aqui no podcast. De mim, pronto. Foi. Eu vou te processar. Jojo Todinho, minha advogada, Jordana, vai te processar. Não, agora sim, essa série, ela conseguiu, esse primeiro episódio conseguiu ser tão podre quanto a temporada de American Horror Story Viado, né? Que já foi, assim, lamentável, Futebol Clube. Nossa, aí eu baixei o episódio e aí comecei a assistir. Aí eu vi, nossa, mais um casal. Aí o cara indo, falou assim, aí a mulher, o casal, a aeromoça querendo dar pro piloto. Mas, gente, eu já assisti essa temporada, voltou. Aí quando eu vi, eu tinha baixado o primeiro episódio da temporada do Gays, que aí eu... Ai, ai. Que o cara se veste de couro no começo e tal. Eu falei, ai, gente, eu vou passar essa tortura de novo, não. Querendo sofrer de novo com o grande ícone American Horror Story Viados. Ah, que no final era um padrão, fingindo que era um bear. Ai, meu pai. Mas então tivesse aqui, gente, né? Muito ruim. Mas vamos continuar vendo, né? Daqui a pouco volta o Stories também, né? É, o Stories vai ser esse ano só 4 episódios, né? 4 episódios só. Tem que cortar os Stories. Vai ser Halloween, man. Vai ser uma história só, dividida em 4 partes. Que na verdade é American Horror Story, mas ele vai dizer que é American Horror Stories, né? Nossa senhora, mas que viagem ridícula, né? E aconteceu um milagre, né? Porque saiu as primeiras imagens da segunda temporada de Field, né? Nossa, menino. Vai ser as mulheres do Truman Capote, alguma coisa assim. Isso, exatamente. Porque ele se aproveitava das mulheres. Exato. Não, vai ser Field. Capote, e aquelas outras stories, Sport Story, não sei mais. Vai ter dos esportes, né? Vem aí. Ai, gente, eu morro no Sport Stories. Sport Stories. Enquanto isso, ninguém faz American Horror Story Katrina, né? Queria tanto ver se era a poça de furacão. Todo mundo aguardando Katrina, né, amiga? É porque a Apple fez a série do Katrina. Aí eles desistiram. Desistiram pra não ficar a mesma coisa, né? É. E já que Taylor puxou Apple, vamos falar de Apple então nesse podcast, né? Que tem bastante tempo que a gente não fala. Mentira que eu falei de The Changeling, né? Mas vamos falar de Apple, mas vamos falar de coisa boa da Apple, né? Pelo menos pra mim foi coisa boa, né? Que foi Still Up, nova série britânica da Apple. E eu tenho que dizer que eu estou apaixonado por essa série, que no Brasil ficou como Ainda Acordados. Ainda Acordados. Né? Ainda Devia acordados. Ter ficado como Nunca Mais Vou Dormir, né? Nunca Mais Eu Vou Dormir, exatamente. Eu amei. Essa série, a sinopse dela é muito simples, né? A gente tem esses dois amigos, a Lisa e o Danny, que eles têm problema de insônia. Então eles passam basicamente a noite acordados, conversando sobre a vida, sobre as coisas, né? E o Danny, ele tem algum problema que a gente ainda não descobriu, que ele pegou meio que um trauma de sair de casa. Exato. Ele não sai mais de casa, né? E a Lisa, ela é desenhista, né? Desenhista. Mas quando a pessoa é desenhista, mas o título dela não é desenhista. Qual é o nome dela? Vixe, Maria. Que ela, quando ela faz as artes lá, né? Não, ela não é design, né? Que ela faz os desenhos dos quadrinhos, né? Tudo. Ela faz. Mas é isso aí, gente. Ela é desenheira, né? Ela é casada com um cara que é super legal pra ela, mas que a gente vê que, obviamente, não tem aquela paixão entre eles dois, né? Sim. Ela tem uma filha. E eles ficam nessa troca ali, sempre conversando. Né, no primeiro episódio, conversando sobre o remédio da filha que tá com catapora, e ela fingiu que tinha passei da escola que a filha não tinha catapora, e as crianças pegaram catapora. Aí ela vai na farmácia, não tem ninguém Meu pra atender Deus, ela. Botou a máscara na criança, gente. Aí não eu passei. Amei a criança comendo com a máscara na cara, gente. Eu achei maravilhoso. E assim, é uma série que não tem nada demais. É só muito dessa relação deles dois, né? Eles conversando e trocando e falando sobre a vida e sobre as coisas. O amigo lá, o Danny, tentando pedir uma pizza sem que o vizinho, que é dono dos gatos, né? Veja que ele tá em casa, que ele falou que tá na Disney, porque ele tinha sido convidado pro aniversário do gato. Contrabando, né? De pizza pela janela, gente. Fatia pela janela. Por fatia. Meu Deus. Cara, eu só tenho que dizer que eu amei essa série. Eu amei os dois protagonistas. Eu achei carismáticos. Tanto que eu vi os três episódios de uma vez, assim. Eu achei muito curtinhos, gostoso. Né, os episódios, então, ajuda. Isso, 28 minutos é sucesso demais, cara. Mas você, meu amigo, o que, que você gostasse? Eu acho que você gostou, né, dessa delicinha. Eu falei pra você ver, porque eu acho que era a nossa cara, assim. Eu vi só o primeiro, né, assim. Mas eu gostei, achei legal a menina. Essa menina era de The Good Doctor, né? Sim, The Good Doctor. Eu gostava quando eu vi uns episódios de The Good Doctor. E, assim, eu acho que é uma série, assim, bem... sei lá, assim... É como tu falou, ela não tem um plot, assim, né? Ela não tem algo que vai rolar. Mas, assim, eu fiquei curioso pra saber como foi que começou a amizade dele, né? Eu também tô bem curioso pra saber isso. Não sei... eu ia te perguntar se já tinha falado nos outros dois episódios, né? Não fala. Pois é, mas eu achei, assim, interessante, porque começa assim do nada, tipo, a série já começa com eles acordados de noite, tipo, meia-noite, ela indo na farmácia, e ele lá se escondendo do vizinho dentro de casa e tal, e aparentemente eles não dormem, né, de noite. Nunca. E, né? Assim, e é porque eles já devem fazer isso há algum tempo. E aí tem uma hora que ela fala até dele fazer o exame do sono, né, e tal. E ele diz que não vai fazer. Então, assim, já começa, eles já colocam a situação ali no, correndo já, né? Então, tipo assim, a gente não sabe como foi que começou toda essa amizade deles. Mas, essa assim, amizade. Inclusive porque ele não sai de casa, né? Exato. Ainda tem isso, né? E aí... ele até tenta, né, sair de casa lá e tal, mas acaba voltando. E aí, assim, eu achei ele muito fofo, né? Ele tem uma carinha, assim, de... Ele lembra um pouco o Miranha, o... Tom Holland? O Tom Holland. Eu acho que ele lembra um pouco o Tom Holland. E assim, ele tá ali na casa, escondido, só com o notebook e tal. Aí eu achei ele tão fofinho ali, tipo, tão indefeso, sabe? Então, assim, eu achei muito... Sim. Eu comprei muito. E aí, ela lá na farmácia, aí experimentando as coisas da farmácia, enquanto o atendente não vem, pra no final... Gente, ela passando o cartão duas vezes errado. Ai, ai, gente, ela atende a mulher. Isso que é balconista. E aí não sabe onde é que tá as receitas e tal. E aí a mulher olha pro Danny no notebook e ela fica perdida sem saber o que, é que tá acontecendo ali. Gente, eu ri demais. Pra chegar no final, descobrir que o atendente tinha morrido de infarto, viado. Olha. Ah, eu amo chamando meu a polícia. Chamando a polícia. Pois é, e aí pra chegar no final, ela descobriu que tem 91% de afinidade. Compatibilidade com ele. Exatamente, e aí ela é, negando as aparências, disfarçando as evidências, né? Exatamente. Mas porque achei bem fofo. No segundo episódio, o Danny acaba indo ter um encontro, né, com uma pessoa que conhece o aplicativo. Né? Então a gente vê mais ou menos como é esse encontro. E então também ele sai de casa, né? Não, ela vai na casa dele. Ah, tá. Ela vai na casa dele. Gente, corajosa. Né? Sim, ela vai na casa dele. Aí tem, tipo assim, ela no meio do encontro... Ele no meio do encontro, ele fica, tipo... O tempo todo ele fala dela, o tempo todo ele fala dela, né? E aí até a menina fala assim, ah, eu acho que você ainda não superou sua ex, né? Então... Aí ele fala assim, não, mas a fulana não é minha ex, é minha amiga. Aí a moça fala assim, aham, amiga, né? Já sacou, né? Já sacou. Eu achei essa série uma graça, assim. Eu fiquei bem feliz, de verdade. Eu também bem achei, feliz. Também achei. Vou ver. Tem também um plot de um vestido que ela ganhou da mãe dela, e aí ela tá indo levar pra casa de alguém, e aí ela acaba dormindo no ônibus, e um pessoal que ela manda o pessoal calar a boca no ônibus, rouba o vestido dela, e aí o Danny fica tentando ajudar ela a recuperar o vestido, assim, é muito bom. Muito boas as interações dele. São muito agradáveis de ver, cara. Eu fiquei muito feliz, de verdade. Muito feliz. É isso aí. Nossa, satisfeitíssimo, gente. Se você tá procurando uma comédia leve... É isso. Se você tá procurando uma comédia leve, gostosa, com personagens carismáticos, Still Up é essa série pra você. Ela é carisma. Carisma, carisma, carisma, carisma. Texto gostoso e episódios de menos de 30 minutos também, que é muito importante. Sim. Né? Muito importante. Agora, pra gente encerrar esse podcast, que não tem 30 minutos, é a última temporada de Sex Education, né? Sex Education chegando à sua quarta e última temporada, né? Vale dizer que o último episódio de Sex Education tem 80 minutos. 80 fucking minutos, né? O penúltimo tem 60 e o último tem 80 minutos. Eu quero começar dizendo que... A gente tava antes da gravação falando assim... Ah, vocês vão falar... Ele falou, vocês vão falar mal da série. Vocês vão dizer que vocês odiaram a série e tal. Eu vou falar pra você a mesma coisa que eu falei com o pessoal no meu trabalho, né? Eu fiquei... Foi até com o Cati, falei com o Cati lá no trabalho. Que eu fiquei com a impressão, né, de que eles fizeram um roteiro, né, aonde a série não acabaria na quarta temporada. Então, eles começam a fazer a expansão, né, vai ter esse plot do colégio novo, esses personagens novos e tal. E aí eu acho que eles pensaram em toda uma história continuar. E a Netflix falou assim, poxa, amigos... Vai acabar agora, na quarta. E aí, eles acabaram tendo que fazer um jeito de encerrar essas histórias, né? Concluir essas histórias de uma forma que fizesse sentido, mas que eles conseguissem dar um desfecho pros personagens que a gente tá acostumado, os personagens principais e tal. E aí, nisso, eu acho que eles não são tão bem sucedidos. Eu não odeio a temporada, eu não desgosto da temporada, mas eu acho que ela é uma temporada filler. Tem muitos plots ali que, tipo, quem se importa, né? É, Taylor, eu sei que só viu até o primeiro, então eu vou tentar não dar muito spoiler, né? Quando eu for dar spoiler, eu vou pedir pro Taylor tirar o fone. Zanon viu até o quinto, mas já pegou os spoilers. Não, você precisa só tirar o fone e você precisa voltar pros comentários. Eu não peguei spoiler, mas se quiser contar, não tô ligando, não. Tá, então eu acho que eles tinham essa a história pra contar, mas que eu acho que eles não sabiam que a série ia acabar na quarta temporada. E quando a série foi programada pra acabar, eles tiveram que dar um jeito de encerrar. Então eu acho que tem uns plots assim. Começando com Otis e Maeve. Gente, não funciona. Esquece esse casal. Eles são muito chatos. Os dois chatos. Eles são muito chatos juntos. Separados, eles conseguem ser mais chatos ainda. Eles são muito chatos. Eu Eu sou time Ruby. É isso que eu tenho a dizer. Sou time Ruby. Acho que o Ruby é um grande cristal. Evoluiu muito na temporada passada. Nem o Otis nem merece ela. Então, isso que eu ia falar. O Otis não merece nem a Ruby. Porque a Ruby é mó cristalzinho. Ele é um puta de um chato, então. Exato. Aí, eu entendo também que, né, a gente terminou a temporada com a Gillian Anderson lá, né, assumindo que o pai do filho dela não era o outro homem lá e tal. Não. Mas, cara, quem se importa com a depressão pós-parto da Gillian Anderson? É claro que vai aparecer alguém aqui nos comentários e vai dizer assim, nossa, esse é um assunto muito relevante para a sociedade atual. Cara, foda-se. Eu não quero ver a Gillian Anderson o tempo inteiro com cara de cu e aquela criança chorando o tempo inteiro. Mas então, eu não acho que foi tratado assim, eu vi 5 episódios. Pra mim, é só uma criança que não para de chorar e ela não aguenta mais cuidar. Eu acho que não foi nada de, estão tratando da depressão pós-parto. Pra mim, nem teve um sopro de que era sobre isso. Mas, entendeu? Amiga, é porque depois eles vão jogar isso. No episódio 7, eles vão jogar isso e vão jogar que a irmã da Gillian Anderson foi abusada quando era criança. Nossa, mas do nada. É isso. Vai ter um flashback. Bum. Flashback. E aí eles vão tentar juntar esses efeitos, assim, né? E eu também não simpatizei muito, não comprei muito a nova cota GLS do elenco da escola, né? Escola também tóxica, vale dizer. Escola... Não gosto. Né? Escola total tóxica, gente. Meu Deus. Escola tóxica, gente tóxica. O plot da menina também. O tal do menino lá, o Cal, né? Eu confesso que eu não lembrava. Não lembrava quem era, do que se alimenta, pra onde foi. Sim, e aí quando vem esse Cal é o menino que tá na fase da transição, que tá tomando aquela hormônios, que pegava o Jackson. Testosterona. Exato, eu não lembrava dela, eu só lembrava da outra menina. Uhum. Fora isso, eu não lembrava. Ah, eu lembrava dele também, sim. Não lembrava dessa história, e aí eu fiquei assim, gente, por quê? Tem o bote das bolas do Jackson, né, também. Exato. Ai, tô com câncer, não tô com câncer. Chato também. Aí, Taylor, se você quiser tirar o fone um pouquinho, eu vou acabar dando spoiler pra não estragar a tua diversão. Vou, né? Me retirar, me chame de volta. Tá bom. Vaza, viado. Aí, Zanon, tem esse plot do câncer que também não vai pra lugar nenhum, né? Que não chega no final, ele não tá com câncer, né? Ficou enrolando 15 episódios pra não ter nada. Exato. E aí eles decidem, no penúltimo episódio, inventar de que o Jackson vai descobrir quem. Ele quer saber quem é o pai biológico dele. E aí descobre que a mãe dele saiu com um homem casado, engravidou desse homem casado, e esse homem casado não quis saber dele. E aí a mãe enviava foto dele pra ver se o pai mudava de ideia, o pai não mudou. Aí ele vai atrás do homem, o homem bate com a porta na cara dele. Tipo, quem se importa com isso, viado? Agora, gente. 30 anos depois. No final, sabe? No final do penúltimo episódio. Aí eles botam também o negócio do... Eu não sei se você já chegou nessa parte, que é aquela amiga dele, inteligente, que é que o menino da escola nova fica dando mole pra ela e tal. É, que ele se declara pra ela que tá se apaixonando por ela. Eu vi isso aí, eu acho que é as últimas coisas. Isso! Só que, de repente, esse plot assume um negócio super maluco, que ele fica com ciúme dela. Aí ele entra naquele... machuca ela, aí ela fica traumatizada de não querer ficar perto dele, que sente medo, fica chorando, e é tudo jogado assim na sua cara. E eu fico, gente, por que isso tá acontecendo, gente? Isso não faz sentido, isso não condiz com a trajetória da série, sabe? Ao mesmo tempo que você tem esse plot super idiota também do Otis discutindo com a menina de ter a outra consulta, a outra que também dá conselho de coisa sexual, sabe? Eu fiquei assim, tá, e no tentando final, entender. O Otis fica com alguém? Não, fica com ninguém. Ai, que bom. Porque a Maeve fica nos Estados Unidos, né? Uhum. A Maeve fica nos Estados Unidos. E a Ruby, depois de tanto ser humilhada por ele, decide não dar mais confiança pra ele. Amo. Decide não dar confiança pra ele. A Amy finalmente supera o trauma dela da gozada no ônibus, que é bem bonitinha. Nossa, mas... né? Então, assim, eu gosto desse plot, mas assim, 3 temporadas... Gente, esticaram muito, né? Esticaram muito. É, também acho. Não precisava, né? E ela fica com aquele ex da Maeve, né? Ah, ela fica com ele. Eu achei bonitinho os dois juntos. Fica com o ex da Maeve. O Otis diz... Cara, o Eric, essa jornada da temporada dele, eu confesso que me incomodou um pouco essa jornada da... religiosa dele, né? Que ao mesmo tempo que era religiosa, era ele saindo do armário e indo visitar as baladas gay, né? E no final, não... Isso, aí a gente descobre que a menina lá, a menina trans também é também religiosa, né? Então, eles vão tentar fazer o jantar beneficente pra apoiar a igreja do Eric e tal, nananana. Mas eu confesso que no último episódio me pegou muito, Zanon. Porque ele vai lá pra fazer o batizado, né? Ah, e ele aí batizar, então. Ele decide batizar. E aí, inclusive, até o menino que ele pega na balada vai, se batiza, fala que vai renegar o pecado, e tererê, nananã. Quando chega a vez do Eric, o Eric fala... Até a Netflix já botou esse pedaço nas coisas dele lá, nos vídeos dele. O Eric fala, eu sou cristão... Eu amo Deus, mas eu sou um gay orgulhoso. Eu amo quem eu sou. E eu não posso estar aqui com pessoas que odeiam quem eu sou. E aí ele fala, se vocês me aceitarem como eu sou, eu vou me batizar. Se vocês não me aceitarem, eu não vou me batizar. E aí só a mãe dele levanta, né? E ele fala, eu imaginei que fosse isso. Aí ele sai da igreja e ele acaba sendo abordado novamente por aquela versão de Jesus dele, né? Negra, abordado, e ele fala assim, por que que você, né, me fez querer me batizar, se as pessoas vão me odiar e tal, e aí Jesus fala pra ele assim, fala, não, você entendeu tudo o contrário, você fez exatamente tudo que eu queria que você fizesse, você vai ser luz, você vai guiar as pessoas, você vai trazer boas novas para as pessoas que sofrem, para as pessoas que não têm apoio, que não têm auxílio. Você brilha tanto porque você vai ser luz para essas pessoas. Ah, e isso mexeu muito comigo, Zanon. Muito, muito, muito, muito, muito, de verdade. Ah. Mexeu muito, assim. Me pegou no look. Inferno, vou ficar emocionado. Droga. Ai. Não, é foda. É porque não era sobre ele, né? É sobre o que ele vai mover as pessoas ao redor dele, né? Exato. E eu não sei como são as pessoas que ouvem o Logado, né? Tem muita gente que ouve o Logado, que não comenta e tal. Mas eu sei que as pessoas que são religiosas, que já frequentaram alguma religião, que acreditam em Deus, né? Que tiveram um passado na igreja, que hoje não estão mais na igreja, mas que continuam amando, né? Deus e Cristo e o cristianismo em si. É muito difícil, eu digo isso por experiência própria, é muito difícil você conseguir conciliar essas coisas, porque ao todo tempo você tem as mensagens dizendo assim, Deus não gosta de você não, Deus te odeia, você é endemoniado, né? E você se sente culpado por... Assim, sendo mais talvez clichê que seja, você amar a Deus, sendo que, tipo, as pessoas do fã-clube de Deus, o tempo todo dizendo que Deus não te ama, que Deus não te aceita, que Deus não te quer, que Deus te odeia, sabe? Então, você vê esse caminho e vê esse discurso de que, tipo... Então, como eu disse, até o Eric fala pro Oates, né? Porque também tem esse momento, né? De que o Oates e o Eric, eles brigam. É, eles estão meio se afastando nessa temporada, dá pra perceber, né? É, porque o Eric tá muito mais ligado com essa galera nova que ele conheceu, né? Vai pra balada com ele e tal. E chega um momento em que eles, né, eles se estranham, né? O Eric e o Oates. Do fato do Oates não se interessar, né, pelo fato do Eric ser negro, ser gay e tal, não. Então eles têm um momento de briga lá, ficam afastados, mas logo depois que eles fazem as pazes, o Eric fala pra ele que vai ser pastor, né, que já decidiu o que ele vai fazer, ele vai ser pastor pra poder estar junto dessas pessoas que precisam não se sentir sozinha, né, porque o Cal, nesse, no último episódio, ele é o mote do último episódio, né, ele some e ele pensa em se suicidar. Nossa. E aí quando o Eric tem esse encontro com Jesus depois do batizado, quando Jesus vira um pássaro, e aí ele passa por cima, e aí acaba indicando o local que o Cal tá lá, pensando em se suicidar. E o Eric chega, fala com ele, e consegue, e fala assim, tô junto com você, você não precisa se sentir sozinho, e tal. Então, pra mim, assim, o melhor foi essa trajetória do Eric, apesar de eu realmente no começo ter ficado um pouco relutante de onde essa questão de fé dele ia levar. Mas aí acabou que eu fui muito perto. Muito. Mas então, no começo, assim, eu também tava achando meio chato. Agora que eu tô começando a gostar, porque quando ele chega lá, que ele ia pra balada, e aí mulher fala pra ele, porque ele fala assim, ah, lá tem comida, fala, ah, vai comigo, não sei o que, ele chega lá todo arrumado, e ele começa a ajudar. Então agora tá ficando interessante esse plot dele, porque antes tava meio... É isso, essa mulher do carrinho lá, que fala pra ele levar, ela que é o Jesus. Ah, tá. Ela que é o Jesus, né? Então, eu achei muito bonito, e, né, como dizem nossos amigos do Big Brother 23, né, me pegou num lugar, assim, muito, muito frágil. Ah, que bom. Né? E o Adam, ele não tem mais nada com o Adam mesmo, né? Não, eles se resolvem e ficam amigos, né? No velório da mãe da Maeve. No velório da mãe da Maeve, eles acabam se resolvendo e ficando amigos. E o Adam perdoa o pai, né? Eles fazem e o pai pares, volta com a mãe? Volta com a mãe. A última cena deles é eles vendo as housewives de algum lugar juntos, os três. É fofinho. É, eu vi o episódio que eles dão uma transada, o pai e a mãe. Isso, é fofinho. Foi bonitinho do rádio dele falando, de como ele tava se sentindo, que aí depois como ela... Se estivesse traindo ela, né? É. Não, foi muito fofinho. Foi muito fofinho. Eu gosto. Então tem uma coisa ou outra que é a essência da série, né? O resto fica meio, tipo, meio jogado, inventaram uns plots. Esse povo de fora nem precisava estar nessa temporada. Não. Se você for pensar. E o Otis termina como? Sozinho. Fazendo as pazes com o Eric, né? Faz as pazes com o Eric, mas termina sem mulher e é isso. Nossa, o protagonista tem um final bom, né? E abre mão de ser o conselheiro estudantil da escola, ele deixa a O, né? Continuar sendo. Porque a Ruby desiste de ser a gerente da campanha dele, né? Ela investe num outro candidato e ela faz o outro candidato ganhar. Aí o outro candidato desiste, que ele fala que os adolescentes, os jovens daquela escola são muito problemáticos. Aí o Otis é o segundo lugar, aí ele desiste. Ele fala que a Ou é muito melhor e tal, não sei o que, e acaba sendo a Ou a nova conselheira lá da escola. Mas eu confesso essa que. Assim, também, né? Chatona, gente. Por quê, né? Nossa, e esse plot de ai, ela fez o negócio do acampamento da Ruby, fala que a Ruby era mijona. Uau, nossa. Todo mundo é muito emocionado, né? Grandes bosta. Eu achei. É, grandes bosta. Então eu acho que. Eu não odeio porque eu gosto muito dos personagens, né? Tirando o Otis e a Maeve, que eu achei os dois chatos pra porra demais, não, assim, chatos, eles muito chatões, mas aqueles personagens eu gosto e eu acho que a série acaba errando acerta mais do que erra. Principalmente agora você vai pegar esses três episódios finais, né? O 6, o 7 e o 8. E você vai ver que eles são bons episódios. São bons episódios, né? Apesar do 8 durar 120 minutos. 120 minutos não, 80 minutos, né? Ele dura 1 hora e 20. 1 hora e meia, quase. É, e o penúltimo tá em 65 minutos, se eu não me engano. Então, são episódios mais longos, mas eu acho que como... Aí fica bem mais clara essa questão do desfecho da série. Aí você vê que as coisas meio que entram no trilho, né? Mas eu acho que no frigir dos ovos, assim, é uma série que eu gostei muito, mas se a gente pegasse, sei lá, Eu Nunca, que a gente gostou muito da temporada final, gostou do final, nananã. Essa daqui, eu acho que ela... Tanto que quando eu fiz lá as minhas notinhas no banco de séries, essa quarta temporada é a temporada que tem a nota mais baixa pra mim. Ela ficou abaixo de 1. Eu acho que foi pra isso também. Eu dava tudo 7 nos episódios. 7, 7,5. Exato. Foi exatamente isso que eu fiz. E aí os últimos, eles deram uma melhorada aí com os 8, né? O último eu até dei 8,5 por causa dessa parte do Eric, que, nossa, foi um soco na minha cara, assim. E eu pensei assim, é isso mesmo. É isso que a gente pensa. É possível amar a Deus e, entendeu? Ser você. Como diria Peach. Mesmo que bonito. Seja estranho. Estranho. Aí eu quero muito que quando você assistir, você fale comigo. Ó, assisti, gostei, não gostei, achei uma merda. Não, vou falar com você, sai fora. Você me ama, Zanon. Você me ama, tá? Mas até onde você viu aí no quinto episódio? Como é que tá pra você? Então, tá um pouco mais interessante, mas assim, agora a mãe da Maeve morreu. Sim. Foi isso, o que mais? É, estão lá no carro lá com a Maeve, né? Ah, não, estão vivendo na casa da menina. Na escola. Isso, é. Aí isso... Vivendo na casa da Emê, da Pob. É, coitada. A Ruby falando que não vai ser mais chefe da campanha. Gerente de campanha. Isso. Você vê que o Otis é um grande cuzão, né? Ele não responde ninguém, não responde a Maeve, não responde a Ruby, né? Ele fica só se fazendo de coitado, cara. Que ódio. Só porque é branco. Desse tipo de protagonista. É protagonista passivo, né? Murcha. Que não faz nada pra história. O elenco de apoio é muito melhor. Branco é piroca murcha. Isso, não. Branco é piroca depilada. Depilada. sinceramente. É isso aí, gente. O Eric tava lá no lanchão. Ah, o que mais? Aí teve dessa amiga do... O menino da bola que tá com problema. Que ele falou no café da manhã que quer ver a... Quer saber do pai. É isso, tá? Nossa, pra mim sempre um susto quando eu vejo que a Rebeca é uma das mães do Jackson. Pra mim foi muito susto. Eu falei, caraca, como é que pode a Rebeca estar de laço? Eu tinha esquecido completamente. Eu não lembrava também, eu só lembrei porque você falou, ah, é a coisa do Ted Lasso, é mãe do Jackson. Eu falei, nossa, é verdade, eu não lembrava. Eu falei, gente, porque eu, é mais ou menos eu não lembro quanto tempo tinha que tinha passado a outra temporada de Sex Education, mas era bem mais de um ano, né, que foi a terceira temporada. Eu acho que foi no começo bem mais do ano passado, não foi, não? Só isso de tempo? Eu vou entrar aqui no PDF e aí ele vai ter a data, né? Exato, que a gente vai saber mais ou menos. Porque parece 17/9/21. Vim 2 anos. Faz dois anos. Por isso que a gente não lembrava nada. Mas, a minha nota, como é que tá? A primeira temporada tá com 8.9. A segunda, 9. A terceira, 8.8. Essa tá 8.4. Ainda tá com mais que a minha. Essa minha tá 7.3. É isso. A minha foi por isso aí também. A minha também foi bem por isso. Foi bem por isso também. Mas sim, acho, né, que... Foi uma série tão legal que terminou meio bom, meia bomba. Exato, né, saiu muito personagem que era carismático, que era legal de ver, e eu continuo achando que eles não imaginavam que a série ia acabar, né, e aí não deu tempo de acertar tudo que tinha que acertar, mas acho que, na, como eu disse, no saldo final, assim, honesto, principalmente Eric, você vai ver que Eric Grande Cristal se salvou, com louvor. Sempre foi, né, desde a primeira temporada. Exatamente, o maior, e ele é muito divertido, né, gente, e tá aqui no Brasil, inclusive, o Reizinho. Deve tá pegando uma galera aqui, fenomenal. Nossa, com aquela pata de camelo, né? Menina. É, deve ter dado 2 voltas, né? Pesado. Né, que agora o Taylor aqui voltou, a gente tá falando das fotos de Eric no Brasil, né? Que Eric tá aí no... Sim, menino! Né? Veio divulgar temporada. Como diria o Eduardo, pesado, né? Pesado. Babadeiro! Aqui no Rio de Janeiro. Filhas, para vocês serem babadeiras. Foi na Pedra do Sal, foi na Pink Flamingo, né? Brilhou muito, gente. Brilhou muito. Grande ícone aí, Eric. Mas, menino, vamos pros comentários da semana passada, então? Aqui do nosso último logadinho 377. E aí, as pessoas gostam, vou dar aqui o resumo da Fazenda que tá acontecendo nesse momento. Raquel Sherazade e Lucas e Jojo foram salvos. E a otária do TikTok foi eliminada. Nada, bem feito. Só teve 5% pra ficar, porque na Fazenda volta pra ficar, né? Ela só teve 5% pra ficar. Cusona! Eu amo. Porque ela faz parte do grupo do mal da Fazenda, né? Que eles acham que eles são os grandes jogadores, que eles se titularam o grupo dos crias. Aí eles se acham os grandes jogadores. E eles estavam falando, se a Raquel Sherazade ou o ex da Jojo saírem, é porque o público tá amando a gente. E aí se fuderam. Ai, eu amo. É isso, plantão fazendo. Eu tava vendo aqui, enquanto vocês estavam falando, o vídeo da Sherazade falando da Cariúcha, né? Ah, insuportável, gente. Dizendo que ela tá tentando ser a Jojo Todinho dessa temporada, só que passa longe, né? Exato, porque ela não tem carisma nenhum. A Cariúcha é só muito pesada, né? E a Márcia Fu, que tava sendo engraçada, até eu mesmo tava achando os memes engraçados, ela também se perdeu, assim. Porque acho que o reality show, a gente pode não acompanhar o reality show 100%, mas a gente sempre vê. E eu acho que quando tá tendo reality de convivência, por exemplo, aqui na Fazenda já criou esse grupão, que acha que é os donos do jogo. Beleza, faz parte. Mas quando você entra num negócio assim que eu acho mais pesado, tipo a Márcia Fu começou a chamar a Raquel Sherazade de piranha, de ordinária, de puta, jornalista de meia tigela, quer que ela saia porque senão vai encher ela de porrada. Eu acho que você entra num outro nível, assim. Olha, a cara com cada que 50 anos mesmo. Entendeu? Até eu comecei a chamar ela de Márcia Tribufu, né? Porque ela é horrorosa. E aí... Mas eu acho que vai pra um outro nível, assim. Fica bem mais pesado, sabe? Eu acho que ninguém é obrigado a conviver com ninguém. Né? A gente tem... Ali, obviamente, tá, todo mundo tem que conviver porque quer o prêmio. Mas eu acho que quando você começa a fazer muito e ser muito pesado, fica chato o programa, né? Mas é isso. Mas vamos aqui, então, nas notícias aqui, né, menino? Notícia não, nos comentários. Começando com Marcelinho Souza, né? Que disse assim, olha só, Jury Duty é um projeto incrível e é um milagre de Deus que tá fazendo sucesso. Porque é uma série com uma ideia até diferente do mainstream, escondida no stream que ninguém sabia que existia até o momento, só por milagre mesmo. Dito isso, não me rasguei de tanto rir assim, não. Muitas piadas foram meio over. Muitas não, né, amigo? 97% das piadas foram over. Não tem condição. Típico que o americano acha engraçado em comédia. Então, achei muito mais comovente o final, o povo ter tudo ficado amigo e todo mundo emocionado que deu certo no final. Ah, posso concordar com você nisso. James Marsden brilhou, deixa os atores de drama fazerem comédia. Já rola muito, né, amigo? Nem sei se o James Marsden pode ser considerado ator de drama. Eu nem sei se o James Marsden pode ser considerado ator. Na verdade. É isso que eu ia falar, né? Nem sei se ele vai ser considerado ator, né? Mas tudo bem. Espero que os estudos aprendam lições certas e vejam que arriscar pode dar certo. E obrigado por me redirecionarem de Wilderness, né? Que é o Turismo Selvagem, para Amor à Primeira Vista. Muito melhor. Muito melhor Amor à Primeira Vista do que Turismo Selvagem que eu contei pra vocês aqui. Que foi babadeiro. Nossa. Então vamos pros comentários aqui do Spotify, né? Que as pessoas estão deixando os comentários no Spotify também. Amo. Começando aqui com o grande ícone Luciana, né? A doutora Ana Lightroom dizendo... Não, essa fala pra caramba. Essa não tem silêncio, não. Ela dizendo assim, ó... Minha vida agora é falar babadeiro para absolutamente tudo e qualquer coisa. Obrigado, logado, pelos mimos. Meu Deus do céu. Eu tô com babadeiro na cabeça e também tô com glorioso. Eu meto glorioso em tudo agora também. Não foi uma estratégia da Greg que ela quis voltar que babadeiro voltasse a ser falado? Olha aí. Com certeza. Com certeza. Vocês e caindo, como os patinhos, né? Ela assim, põe na terceira as bicha velha, as maricona. Né? As maricona, eu amo. Ah, próximo comentário aqui é da nossa Dani Araújo, né, esse grande ícone, dizendo assim, esse programa do Match nas Estrelas é a cópia do filme Guia Astrológico para Corações Partidos. Verdade. Inclusive eu vi o Match nas Estrelas, o episódio GLS, né, com o homem do Parque de Cultura, e achei bem qualquer coisa também, bom, mas é isso. Esse mês, minha filha Mariana faz 15 anos, eu vi nos seus stories. Vamos envergonhar a adolescente e mandar parabéns pra ela? Claro, parabéns, Mariana! Parabéns, Mariana! É isso, a gente ama sua mãe e obviamente ama você. Parabéns aí. Nunca deve ter ouvido a gente na vida, né? Mas feliz 15 anos. Espero que sua mãe bote essa parte do programa pra você ouvir, né? Arrasa, e ela Maria. Termina dizendo assim, beijo, meninos. Aproveita os 15 anos, amiga. Aproveita. Aproveita. Você vai chegar na nossa cidade cansada, velha, feia. Ai, gente. Falou a Bani. Porque a gente falou é bem bonita. Patrão, gente. É. De palhaçada. É aquele negócio no chão. Você tá padrãozona, amiga? Não tô padrão porra nenhuma. Tá. Ah. Amiga, eu vou te ver em novembro e eu quero ver se você vai ver minhas gorduras tudo. Tá tudo escondido dentro da calça. Vamos ver. Vamos ver. E aí, Taylor e Leose vão avaliar em dezembro, quando a gente se vê. Sim. Vamos ver. Próximo comentário aqui de Dr. Bernardo dizendo: também não achei Jury Duty nada demais. O pessoal anda emocionado demais. Fatos. Qualquer coisinha, né? Luísa Sons anuncia traição ao vivo em rede nacional, mas pede desculpa por falar racista no sigilo. Amigo, não vamos julgar esse conteúdo aqui. Esse conteúdo é pesado, né? A gente é alegria. Débora Oliveira, eu amo que a novela Chico e Luísa movimentou o entretenimento dessa semana. Amei. E estava com saudades do logadinho semanal. Então toma mais um logado semanal na sua cara. Toma aí pra você, tá? Obrigado, Deb. O próximo aqui é do OEA, que eu não sei o que ele consumiu antes de deixar esse comentário, mas ele tem essa vibe, né? Ele deixou aqui. Luísa Sonza. Luísa que ri. Luísa que sonha. Nossa menina entretém tanto o país. O mês de setembro foi dela. O Whindersson dando um murrinho na parede por não divertir 1 por 10 vezes 100 das pessoas que Luísa alegra. Eu juro que eu li várias vezes tentando entender. Gente, mas, Oeá, você está nos nossos corações. Nossa, é passa aí que você estava fumando. É um poema, isso? Eu acho que começou como um poema, mas aí foi para um outro lado. Assim. Você é tipo uma linda quebrada. Que é, pois é, isso. Lembrou ela mesmo. Isso, a nossa linda quebrada, Oeá. Que mais temos aqui? Silmara Tendade, grande ícone também, dizendo assim, logado, muito obrigado, tô passando longe de Turismo Selvagem. É isso, amiga. Eu me joguei na frente da bala por vocês. Toda semana eu me jogo na frente da bala por vocês. Eu salvo vocês de cada atrocidade. Eu salvo, inclusive, meus amigos que estão aqui de ter que se prestar a coisas ridículas, tá? É engraçado. Quem mais temos aqui? Ladiane Rodrigues dizendo, Elemento é um dos filmes mais fofos que eu assisti esse ano e você não mentiu, porque sim, é muito fofo, né? Muito gostosinho de ver, eu amei, gente. Amei. Você chegou a ver, Zanis, o Elemento? Já? Vi, achei fofo. Ainda... Acho que ele é fofo, meio enroladinho, né? Mas depois ele fica fofo. Sim, é muito bonitinho. Assim, principalmente a partir do momento em que eles conseguem dar as mãos, que eles se tocam. Sim. Que aí você vê que era só uma coisa que contaram pra eles, não o que acontece, né? Ah, é bonitinho essa parte. Eu acho fofo. Eu tenho que dizer também que eu me dei uma falecidinha quando o pai fez a reverência pra ela. Eu achei muito fofo, bonitinho. Quando o pai dela faz a reverência pra... A reverência no final do filme. Antes dela pegar o navio. Ah, tá. Ele conta. Tá. Bonito. Bonitinho. O que mais temos aqui? Menino Igor Piva Mendes de volta dizendo: quando começa a campanha pra renovação do logado? Só depende de vocês, amigo. É isso. Já tem começou. Na minha inbox. Vai ter campanha. Você fez o seu passo. Você fez o primeiro passo. Então vamos seguir. Anota aí o Pix. 00, não. Ai, gente, eu amei. Aqui eu tô aqui no Plantão Fazenda, né? Como voltou as duas pessoas que o Grupão odeia, tá um clima de bosta. Maravilhoso. A noite vai render. Então, Igor, já começou. Pode começar aí. Continua comentando, muito importante, né? Já estamos aí chegando no mês 10. Chegando no mês 10. O que será que vem por aí? E Gabriela Fernandes, pra encerrar o programa, dizendo assim: o melhor são os flashes de A Fazenda. Olha aí, que loucura. Mas lembrando que você pode deixar seus comentários no site, deixa no Twitter, pode deixar também no próprio Spotify, né? Que é lá no Spotify, tipo, ai, eu ouvi o programa e esqueci de comentar. Tu vai direto no Spotify e já tá lá pra você comentar. Não tem nem trabalho, tu já chega e já comenta, tá? Inclusive aqui, o Jorge Albuquerque mandou pra mim um print no Twitter falando sobre o Continental, né? Não, sobre o Continental, que ele só fala de macho. Ele só fala só de homem, esse viado. Meu Deus, mas... Só fala de homem, sedento, até vender. É pior que eu. Homem. Que ativo vai estar assim, o passivo vai estar assim, uma loucura, né? Mas ele botou assim, mandou o print sobre a estreia de Continental, né? E botou assim: certeza que o Edu Sá serviu tudo de uma vez, vai dar nota 9 no logado. Não foi dessa vez, amigo. Ele não. Sinto decepcionar. Meio. Sinto decepcionar, amigo. Não vim 30 minutos. Ai. E a Suelen também botou aqui que a série da Apple no Brasil é bem doida, né? Que é o Changeling, né? E botou que Cangaço Novo é bem legal e que a gente e as amenidades nunca deixam a desejar. Amo. E tá aqui, né? Que o Jorge também botou, comentou também aqui. O logado dessa semana levantou a questão se babadeiro já está ultrapassado para ser usado. Jamais. Inclusive, vamos falar pelas próximas semanas de Drag Race. Sempre semana a semana, que é um programa babadeiro. Amanhã, minha prova CFC, vou sair gritando. Se eu passar, eu sou babadeiro. Nós somos babadeiros demais, né? Mas sabe o que é babadeiro mesmo? Você deixar seu comentário no Spotify, deixar no Twitter, deixar seu comentário no site e apadrinhar a partir da menor cotinha. Porque o programa tá no ar, gente. Também digam aí se vocês querem logadinho renovado pra 2024. Façam a parte de vocês, que a gente tá fazendo a nossa. A gente tá aqui toda semana gravando, vendo coisa ruim, entendeu? Sim. Então, eu quero que a nossa motorista do dia deixe os contatos de shows aí. Mazanon. Gente, me siga lá no Instagram, no Twitter, @kunzanon. E é isso. Para a foto de padrão, minha foto de calcinha. Zanon é só a música da Kylie Minogue, né? Padrão. Só isso. Eu sei que vocês falam que eu sou padrão, gente. Essa ideia de padrão de vocês tá bem distorcida. É. A gente vai contar pro público depois que a gente vê você pessoalmente no final. Exatamente. Do ano. Exatamente. E pelado, né? Você vai ser exposta na rede. Amizade tem limite, amigo. Mas a gente vai ver. Ué, intimidade é pra isso. É, não, isso aí. Minha mãe sempre diz: dê dinheiro, não dê intimidade. Né? É porque intimidade é foda, né? Você dá intimidade, gente, exatamente, é uma bosta. Exato. Não recolhe mais. Ai, filhas, mas é isso. Se vocês quiserem ser babadeiras. Aí eu amo, posso ter intimidade com meus amigos, gente. Posso ouvir um axé? Axé! Amigas, me explica, inclusive, por que que sempre toca a mesma música depois dessa parte? Porque é uma música padrão de encerramento. Padrão, né? Estamos falando de padrão, né? É, exato. Mas essa música aí, assim, é a música da RuPaul, é alguma coisa específica? Qual que é a música que tá tocando do Brasil? Eu não lembro. Ai. É até um desde remix primeiro episódio da música é original. Não é, é o Take It Up? É. Take It Up. É esse? Não, não, acho que é esse. Não, não. Agora não vou lembrar de cabeça, não. Mas assim, ela sempre escolhe uma música dela e bota como padrão pra toda a temporada. Então todo episódio isso termina com essa música. Aí próxima temporada pode ser que troque a música. Uhum, exato. Boa, boa. Mas e você, Taylor? Contatos para shows, né? Como? Eu, menino, tô lá no Instagram, né? No X, no... Ai, X, meu, não faz... Pô, me respeita, Taylor. Ai, me glorioso deixa ser moderno. X, né? Me deixa ser moderno. É... Tô lá no, nas redes, tô agora no Blue Sky, graças a Erika Toretto, né? Que me mandou um convite. É... Mas tô lá, Taylor Rocha, em todas as redes, né? Sempre postando aí... Ultimamente tinha muita foto da viagem das férias, né? E agora a dura realidade já se abateu. Ah, é muito triste, né? Voltar de viagem, né? Você não vai ver isso semana que vem que vai estar em Maceió, depois vai ter que voltar pra realidade dos fatos. Ai, tristeza. É isso. É isso, é a nossa vida, amigo. O dia que a gente ficar rico, aí vai ser muito melhor, né? Mas é isso. Mas, então, estamos chegando ao final desse belíssimo podcast, né? Então, é isso, meus queridos. Um grande abraço, até a próxima e tchau. Tchau. Posso ver um axé? Sing a song, white trash version of Shania karaoke.